Super Controle. Let's rock. Muito bem, vamos começar mais um podcast Super Controle, parte 2, parte B. Como assim mais cedo? Já nessa quinta o podcast online? Pois é, né? Quem diria? E hoje, continuação do cast passado, Chrono Trigger, eu sumi, né? Dei uma de... Não sei quem sumiu no Chrono Trigger. Deu uma de Shadow. Se escondeu aí. E aí, gente. Hoje voltei para o Cross. E o Radical Dreamers. Eu sou o Matheus Six e Glenn não é Frog, de novo. Eu sou o Julie e a cruz do Crono. Eu entendi. Crono DN Cross. Eu sou o Lanzoni e ficava muito feliz quando meu caderninho em recordação meus amigos me chamava de Sérgio. Six. Não lembro disso. O Sérgio? Isso é a sua memória psicótica, relembrando. Eu sou o Fuca e os sonhadores radicais levam até cruzar o Crono. Rede Globo apresentou os sonhadores radicais. E hoje temos a participação de alguém que entende de Chrono Cross, da Cruz do Crono, muito mais que nós, pelo menos que eu. Mestre. Além de mim. Rafael Ridan do Meia Lua X, por favor, se apresente. Daí, pessoal, aqui é o Ridan, sou do Blog Meia Lua X. Estou aqui, fui convidado aqui pelo Matheus Six aqui. Vamos que vamos. Então é isso, rapidinho. Não terão e-mails. Como assim não terão e-mails? Sim, porque juntaremos os dois e-mails de todos os casts. Não. Teremos daqui a 15 dias no próximo podcast, certo? Ok, acabou o cast Chrono Trigger. O final do Chrono Trigger verdadeiro, sei lá, entre aspas, é aquele epílogo do DS. Não. Não? Aquele epílogo do DS é apenas um complemento, não é verdadeiro. Qual é o final verdadeiro? Relembrando o último cast. Ó, o final cronologicamente maroco. O final verdadeiro, na verdade, é o final do PSX, na Zonet. Em que Chrono e Marley se casam. Isso mesmo. O Frog vira Glenn de novo. O rapaz com cabelo verde. Tá, ele vira Glenn do Chrono Trigger. O Glenn amigo lá do Mago. Sem ligações com o Chrono Cross. Sim, tá. Glenn é isso que eu queria saber. Vamos explicar depois sobre isso. Mago sai por aí procurando a irmã, né? Exatamente. E a última cena é Luca caminhando com um pequeno robô, que ela fez o pequeno robô. Não é o robô. Não é o robô. É um pequeno robô. Porque o robô teve que voltar, que back to the future. Mas, robô back to the future, então. Luca ficou curtiu. Aí, ela curtiu o robô, ela não pegou o robô, não sei porquê. Ela comprou... Tinha sentimento. Ela comprou aquele revel e fez um robô. Tinha sentimento, mas não tinha pênis, vai lá. Isso. Então, Luca Pan encontra... Um bebê Lanzonete. Loirinho com pingente. Pendante. É o mesmo? Pendante da Marley? Não, não é. Ok, é isso. Então ela pega o neném no colo e acaba a Chrono Trigger. Quem será esse bebê? Vamos descobrir a Nos seguir. Sonhadores radicais. Antes de inserir aqui, né? O Chrono Trigger, que ele fez imenso sucesso no Japão, lançou uns add-ons, né? Uns minigames, umas coisas, como eu já citei antes. Esse sucesso que o Julius está falando vem numa grande parceria para o lançamento da tela view que eu pesquisei, que a Squaresoft tinha feito na época com a Nintendo. Isso. Vejam só. Para combater a Mega Net. Isso aí. Combater a Mega Net. Ainda bem que não existia ainda a Lanzo, né? Então, nesses pequenos joguinhos que saíram pra esse componente de internet via satélite da Nintendo. A Sky da Nintendo. Isso, a Skynet. Peraí, lembrei, seria o mesmo Satella View que tinha nos KOF King of Fighters propaganda atrás da Satella View? É uma grande piada, e é sim. É verdade. Então, os especiais que saíram, Chrono Trigger Jet Bike Special, né, que é só a corrida contra o Johnny e tal, essas coisas aí. Teve também, saiu o Character Library, que é só uma livraria com todos os personagens, sim, né, que tu vai vendo e fica explicando sobre eles e tal. Provavelmente tudo que você sabe da Wikipédia do Chrono e sobre os personagens vem daí, né, que é oficial. Yeah. Music Library, não precisa descrever, né, amigos. Porque até vale o parênteses, Julie, porque antigamente não só essas enciclopédias... Essas libraries que os jogos são personáveis, mas os próprios manuais de instruções vinham com muita informação oficial. Com certeza. Muita. Tipo, eu sempre falo, o do Killer vinha com todos os golpes. Isso. Hoje tu pega os manuais, tem 6 páginas. E então esses dois ADD-11 que teve aí nessa tela view, né, junto com os Sonhadores Radicais também, né? Ele, isso, esses dois ADD-11 ficaram junto no lançamento de PlayStation. Eles vieram grátis. Depois que tu virava, se não me engano, Nintendo, ele abre lá Nintendo Print Money. Já na época. Quem sabe faz ao vivo. E aí, também depois teve, teve a produção daquele pequeno OVA de 16 minutos, né? Lixo. Que é um lixo, né? Já que comentado. Já foram citado, né? Aventuras de Tempo e Espaço. Já com lixo. 31 de julho de 1926 foi lançado oficialmente no The Jump Festival. O pessoal foi à loucura. Aham. Eu brochei. De ódio. Loucura de ódio. Mas então, o que, além desses ADD-11 do Satellaview, o que vamos comentar também? A principal ferramenta que a Square fez no Satellaview? Sonhadores Radicais. Cara, sim. Então, que, peraí, foi logo depois do Chrono Trigger? 96. Sim, 96. 1º de junho de 96, apenas no Japão. Mas o pessoal não sabia que tinha ligação, ou sabia. É que ele é assim, ó. É. Radical Dreamers é um side story. Foi uma tentativa de... Como tava no hype na época o Chrono Trigger, no Japão, muito, no mundo inteiro. Muito. Meu Deus, e eles recebiam cartas, porque meio... Não sei se tinha na época, mas enfim. Pessoal... Porque tava meio que inacabado, né? O negócio assim, a história, né? Não terminava definitivamente. Daí como ficou essas... Digamos assim, essas lacunas da Shala, do Janus e do pessoal aí. Então, a Nintendo, como esperta, o que ela fez? Square, querida, pega o seu Dream Team e faça uma ideia sobre o Chrono. Além dos ADD-11, vamos colocar algo da história, um easter egg, um side history. E vieram algo com a mais. Um algo a mais chamado Radical Dreamers. O Radical Dreamers, amigos, ele é um game book. Boring. Boring. Explique. Boring. Game book. É um jogo que tu simplesmente... É um livro. Tu lê coisas e as batalhas tu escolhe. Se tu vai atacar, defender, fugir. É RPG comum? Não. Na verdade é o seguinte, ó. Ele é quase um visual novel, podemos dizer. Isso. Assim. Tem muito texto. Ele tem muito texto. Aparecem fotos. Pouquíssimas animações. Pouquíssimas animações. Ele é todo escuro, assim. Todo escuro. Todo escuro. E tu interage com opções. Tipo, o personagem lá, depois que nós vamos falar dos personagens, personagem tal, temos que ir até aquela sala, como vamos fazer? Aí aparecem várias opções de texto. Vamos descer pela escada da esquerda, vamos ir pela torre da direita, vamos pular no precipício, aí você escolhe. Só que não é que nem um point and click que não. Tu vê... Realmente, como num Policinautas da vida que tu vê as coisas rolando, é texto em cima de foto. A foto bem escura, sabe? Então, fotos e vídeos aí no post pra mostrar pra galera. Eu tenho o link, post na minha pauta aqui que vai aparecer no site. Então, quero só ver isso aí. Então, tu escolhe, vou chegar à sala tal pela esquerda, então aparece escrito. Então... Nós optamos em descer pela escada para chegar à sala. Exatamente. Tal. Descendo a escada, nós vimos que tinha pouca luz e tinha muita umidade, muitos degraus, blá, blá, blá. Enfim, é tudo em texto, você lê isso, você não vê, você apenas lê. E esse foi um grande ceifador de sonhos de todos os fãs de Chrono Trigger, amigos. Foi um sonho radical da Square fazer. Um sonho radical da Square. Assim, ó, algumas curiosidades antes de eu falar da história. Ele só existia no Japão pelo Satellaview, né? Exclusivo, sistema via satélite, né? Do Japão, não saiu de lá, do nosso país nipônico. Foi traduzido por fãs em 2003. 2003 pela Demiforce. E ela foi disponibilizada na internet, né? Aqui no Brasil, nós tivemos o finado central de traduções, que fez a tradução do jogo para o português. Só que do jeito que o site tava, eu não sei se... Chegou a terminar a tradução. Terminar, eu acho que só tinha um arquivo beta. Eu nunca vi. Enfim, tem inúmeros fóruns na internet, vocês podem pesquisar por aí, que tem vários arquivos prontos de várias versões da história do jogo, né? Bom, já que tu falou da jogabilidade, vocês mencionaram aí. Assim, ó, a jogabilidade, como o Fuka tinha dito antes, que é só de ler coisas, nas batalhas, amigos. É igual. Por exemplo, eles estão lendo, está rolando o texto, e aí a Kid chega e fala: Meu Deus. Está vindo olhos na escuridão. Aí de repente toca a musiquinha de batalha, que eu também já vou me aprofundar nisso, que é a mesma musiquinha de batalha de Chrono Cross, amigos. Sim. Onde eu vi e me surpreendi. Sim. E eu pensei, agora vai começar a frenética ação como Chrono. Não, é apenas fotos. Tu ataca ou defende, aí o inimigo revida e a fotinho pisca. Isso. A lá Dragon Quest. Isso. Aquela imagem, ah, só que nem aparece direito. Dragon Quest velho, né? Que os novos são Dragon Quest velho, são exatamente. Tipo, isso é broxante, saca? É engraçado porque aparece o fulano tal, o vilão tal, e aí que opções nós temos? Ataque, usar um ataque, sim, usar a magia. Usar a magia. Fugir. Run. Né? E aí, ficar quieto e comer um sanduíche. Isso. E aí tu diz, vou usar a magia. Aí tu usa a magia e aparece descrito o que aconteceu. E o máximo que dá é uma piscadinha. Uma piscadinha. Pra dizer que aconteceu alguma coisa. E é interessante, no Zonete, que não é sempre a mesma coisa. Então cada vilão, sim, tem opções diferentes. Tem opções diferentes. E tem, às vezes, muitas opções. Tem, meu Deus, 10 opções, uma tela até cheia, né? Uma tela cheia de opções. Então tu pode jogar muitas vezes, que é muito divertido, ai, e fazer opções diferentes. Legal, legal. Fica um... aqui, uma batendo nota minha, que eu baixei, sério, 6 arquivos da ROM de tudo quanto é tipo de site. Baixei 3 emuladores e não fiz funcionar. Eu não sei se faltava BIOS do Satellaview, eu não sei se a ISO vinha com defeito, eu não consegui jogar. Eu tive que... quando eu vi que o jogo era um gamebook, eu pensei, vou ver no YouTube, porque eu vendo no YouTube é o jogo, só não vou poder escolher as opções de batalha, né? É verdade. E você viu todo ele? Quase todo. Eu, por isso que eu tenho o link aqui do post que tem grande parte do jogo. Bom, o que importa nisso tudo é a história. A história. É interessante. Vamos à continuação. História, não, e aí? Vamos à história. A história introduz 3 personagens, amigos. O nosso querido Serge, que aparece em Chrono Cross. O principal, né? Mas ninguém sabia, vamos lá. Ninguém sabia. Sabia. Tanto é que o jogo é narrado pelo Serge. Sim. A nossa amiga Kid, que é Kid, uma loirinha. Sabe quem é Kid, Fuca? Aquele bebê que Luca pega. Veja só, Matheus. Falam isso no Radical Dreamers ou depois só? Falam isso no Chrono Cross. No jogo Radical Dreamers, a Kid, ela é uma jovem ladra. Ela está atrás do Frozen Flame. Isso. O que é o Frozen Flame, amigos? É, o que é? Frozen Flame é uma parte de Lavos, que se tu poder utilizar esse artefato do Lavos, tu pode dominar o mundo. O que é isso? Contém muitos poderes. Como assim uma parte do Lavos? É a flama congelada. Congelada. É um pedacinho de Lavos congelado. Pedacinho esse que vocês veem no final do DS do Chrono Trigger. Isso. Tem a Shala aprisionada nele. E esse é o Frozen Flame, certo? Vou me aprofundar também mais no Chrono Cross, que explica bastante do Frozen Flame. É, eu quero saber depois por que deixaram um pedaço dele vivo. Mas isso, isso. Vou explicar mais tarde. Sim. E também temos, atenção, amigos, um personagem chamado Mágio. O que é isso, Julie? Mágio. É aquele caldo de galinha. O Mágio, ele é um mago mascarado. Muito poderoso. Ele é um mago mascarado. Mister E. E o Mágio, ele nunca aparece, tipo, todo ele inteiro. É o Magos, né? Pronto. Bom, o trocadilho do nome diz tudo, pois, né? É, mas é engraçado, Lonzonete, porque em nenhum momento do jogo fala. Aí que tá. São suposições e palpites que o Masato Kato liberou na época, nas revistas, entrevistas e tal, sim, né? Sim. E a história do Radical Dreamer seria, no caso, ela se passa seria um dos finais alternativos do Chrono Trigger. Então por isso que não dá pra considerar como uma sequência. Por isso que ele é considerado um spin-off. É, até na época, na verdade, era pra ser a sequência, né? Sim. Só que o Masato Kato, meio que infeliz com o seu trabalho, né? Depois de Chrono Cross, ele disse que é numa dimensão alternativa. Very sad. Mas então nenhum final do Chrono Trigger se encaixa no Radical Dreamers. Nenhum. Poderia se encaixar, só que isso saiu depois aquele do DS. Ah, mas poderia, mas não é totalmente encaixado. Porque o que acontece na história do Radical Dreamers? Aqui, de o Sérgio Mágio, eles vão infiltrar na Viper Manor, que também é uma localidade do Chrono Cross. E quem tem o Frozen Flame é o Lynx, o nosso amigo Thundercat. O Thundercat. Nosso Lynx. Amigo Thundercat está na Viper Manor. Então, pelo que eu vi nos vídeos, tu até interage com alguns personagens, tipo a Riddle, o General Viper, vários personagens que estão no Chrono Cross. Então, vamos dizer assim que o Chrono Cross, assim, a base dele é foi Radical uma coisa Dreamers. Que foi inventada no Radical Dreamers. Mas então, é quase um embrião. O Radical Dreamers é o embrião do Cross, mas não tem nada a ver com nenhum dos dois. Nem com o Trigger, exatamente, nem com o Cross. Exatamente. É bizarro. Ele é o total spin-off. Isso, seria como o Chrono Cross seria, tipo, refeito de verdade o Radical Dreamers. É, mas foi uma tentativa de sequência. Isso. Ah, tá. Então, mas não é uma sequência. Amigos, eu fiquei vendo vídeos, ou seja, jogando, não tive saco de ir até o final, mas prometo que vou fazê-lo, e muita história. Não me parece tão longo, o problema é que é muito massivo, sabe? Tu fica muito cansado. Tipo, ele não... Parece que ele não acaba, só que ele deixa o final meio que aberto. Parece que o Serge não consegue o Frozen Flame. Eles vão enfrentar o Lynx, assim, e não, eles chegam a enfrentar ele, mas não tem um final concreto. Um desfecho. Fica reticências no final. Eu acho engraçado porque tem muitas coisas que ligam e ao mesmo tempo não ligam. Fica exatamente. Meio, fica meio no ar, assim, tipo, que exatamente. Ligam. Que o... Em fazer o Radical Dreamer a ponte entre o Trigger e o Cross. Algumas coisas... Era pra ser, né? Eu pensei que fosse uma ponte, mas então... Mas não eu particularmente considero. Bom, quando eu fiquei sabendo na época, eu virei o Trigger e o Cross aí por 2001, 2002. Passou uns 2, 3 anos, aí eu fiquei sabendo se era o Radical Dreamers. Todo mundo comentava, Radical Dreamers, que é isso? Eu fui pesquisar, quando eu vi que tinha ligação com o Chrono, meu Deus. Cara, eu até esses dias eu procurei a maldita run do jogo e não consegui... Tears in Heaven. Não consegui jogar. Só sabia que era uma ligação. E se eu não... Espero não mentir, ouvintes, por favor, me mandem e-mails. Eu vi matéria do jogo na Super Game Power. Frajola tinha. Ah, sim. Frajola tinha. Com certeza deve ter saído em Frajola jogo. Frajola tinha. Super Game Power tinha. Eu tenho mais algumas curiosidades do jogo. Que no caso o jogo, assim, a mídia dele, né? Ele tinha um bloco de memória de 8 megas. Onde tu podia fazer vários save states, agregar aqueles... Chrono Trigger, que nem o Julie falou. O Library, né? É, os Library e tal. Só que ele é um dos jogos mais caros no mercado japonês, amigos. Sabe aquele mercado Akihabara, que é um dos mercados mais badalados de jogos? Ele é o 13º jogo mais caro de Akihabara. Dados da revista Wired Magazine. Que bizarro. Ele é meio raro no Japão. Então imagina no resto do mundo lá. Sim, sim. Se no Japão é difícil achar, imagina. E outra curiosidade a ver com o Magio. O Magio disse que é pra ser o Magus. Mas Masato Kato tinha planejado originalmente pro Chrono Cross que o Magio, como o Serge e a Kid e o Lynx que existem no Chrono Cross, o Magio era pra ser o Guile, que é um dos personagens que tu pega no Chrono Cross. Sim. Só que depois o projeto foi descartado. O Guile foi, tipo, refeito. Então tem inúmeras suposições, teorias da conspiração sobre os sonhadores radicais. Então, o que eu tenho pra dizer do Radical Dreamers é isso. O vídeo que vai estar no post vai falar melhor do que nós estamos dizendo. E é interessante que, como a história é narrada pelo Serge, o Serge curte a Kid. Ele tem ela no Orkut, Lanzonet. Exatamente. E no Facebook, pelo jeito. Agora é o Facebook, né? Mas o Orkut. Ele tem ela no... E ele fala que ele gosta dela e tal. Então, lendo os textos lá, dá pra perceber. Só que é estranho porque... Como o Mágio é amigo deles? Aí que está. Isso é bizarro. É, pelo jeito, o Mágio se aliou atrás da Frozen Flame. Exatamente. Será que o suposto Mágio estaria tentando voltar aos tempos de poder? Porque vocês lembram que no epílogo feito em 2008 pro DS, Lavos perde as suas memórias. Exatamente. Terá ele perdido mesmo as memórias? Terá ele. Interrogação. Perdido as memórias? Ah, eu fui procurar também as avaliações do jogo, um site chamado Top Dog, nunca ouvi falar. Ó, sim. Jogaram, o único que jogou, né? Ele jogou a versão traduzida, jogaram a versão traduzida em 2003 e deu 8 de 95 de 10 a nota. Bom, então, pela história, deve ser um baita jogo. Sim, porque os reviews que tu olha na internet, os caras falam que tem que ter paciência, que é texto, o jogo, mas todo mundo curte e muito o enredo. Então, todos recomendam. Fica a dica com aí. Certeza, eu acho, né? Que é um jogo que é recomendado jogar quando você tem insônia. Vai curtir o jogo, não vai conseguir dormir depois. É. E ainda vai jogar o Radical Dreamers, vai ser de machão em todos os fóruns. E o cara vai dormir de noite, vai ter sonhos radicais. Você vai flodar nos fóruns, vai vir Marquito Stuart dizendo: meu Deus, só floda esse cara. E aí o cara vai dizer: virei Radical Dreamers. Aí vai ter embaixo: Deus, Deus, Deus. Ah, e o último adendo: trilha sonora linda. Thank you. Depois dos Senhores Radicais e a morte do Super Nintendo e a morte do Satellaview, morte entre aspas, né? Oh yeah. Surge a nosso videogame. A imortalização do Super Nintendo. Surge o PSX. E o PSX pra esse videogame, como a Nintendo largou a mão da Square. A Square, como todo mundo sabe, foi lá pra a PSX. A Square largou a mão da Nintendo. Isso aí. Porque a Square disse, tá, evolução. Não, nós ainda queremos cartuchos, ok? Que? Entendo, o quê? Então vamos tomar no cu. Aí, então vamos tomar no cu, vamos lançar esse jogo, Perfect Dark, GoldenEye. Rare. Uh-huh. Fiquem com seus loading. Pois é, depois da queda do 64, eu pensei que ia ser um Chrono Cross lá. Depois disso, então, surge um novo nome para Chrono, né? Chrono. Saiu o Final 7, meu Deus, turbilhão de eventos. Explosion Mind. Saiu o Final Fantasy 8. Quando saiu o Final Fantasy 8, a Square fez vários anúncios de Vagrant History, Parasite Evil 2, se eu não me engano. Basicamente é que a Square treinou o PlayStation, fez jogos e viu que deu sucesso. E 398. E aí ela faz o seguinte, ela pega as franquias mais famosas dela e lança pro videogame. Saga Frontier e afins. E o que é? O que sai dessa Legend of Mana, enfim. Legend of Mana. E os fãs pediram, por favor, dê um subtítulo a Chrono. Por favor. E a Square disse assim: toma. Crucifixo. O que toma. Seria o crucifixo? Toma essa. Chrono Cross, amigos. O Chrono de Rally. Jogo de Rally do Chrono. Chrono Cross. Chrono Cross. Ah, eu achei engraçado. Chrono Cross saiu. Saiu na época de ouro da Square Enix em 2000, dia 15 de agosto de 2000. Época. Nos Estados Unidos. E dia 14 de novembro de 1999, grande ano, Final Fantasy 18 e afins, CGs lindos, no Japão. O Chrono Cross, ele tinha dois discos, como todos vocês sabem, né? Todo mundo via aquela capa, artworks lindos, só que todo mundo achou estranho porque, tipo, não era mais em anime, como o Chrono Trigger, lembra, amigos? Muito se especulou, cadê o Dream Team? Do Dream Team, não saiu anime. E com a tecnologia do PlayStation, o que aconteceu? Tinha anúncio do Chrono Cross. E o pessoal disse, bah, vai ter o Dream Team, né? Hironobu Sakaguchi não pôde estar porque estava fazendo Final Fantasy. O 9. Não, tem uma história por trás que eu ouvi falar que parece que a mãe dele faleceu. Um troço assim, e ele não quis participar e quis focar só no Final Fantasy. Isso. E aí foi pra lá. Que o Final Fantasy 9, se não me engano, a gente falou naquele cast, tem a história, assim, que ele puxou da vida dele. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E o Jihori de Dragon Quest... Estava na época lançando Dragon Quest 8. Então ele disse, desculpe amigos, vou ficar de fora dessa. Akira Toriyama disse, não, vou ficar na ilha do Mestre Kame, não estou afim de fazer Chrono e animes, desculpem amigos. Se tiver algum trabalhinho freelancer, eu estarei por aí, mas não vou abraçar o trabalho grande. Só vou fazer desenhos para o Dragon Quest. Sempre. E Nobu Ematsu também disse, bom... Ah, estou junto com o Hironobu nessa. Não vou poder. Eu treinei muito bem meu Chapa Yasunori. Yasunori Mitsuda, que tinha sido muito elogiado pelo Shinogiri em 98. Então, sim. Yasunori Mitsuda, assume essa sozinho. E pega a bomba bimba. Foi lá e pegou a bomba bimba. Restou o Yasunori Mitsuda e o Masato Kato. Masato Kato, que era o diretor. Pensa a responsa que os caras ficaram de fazer uma sequência tão boa quanto o Trigger. É verdade. E lhe digo, amigos, eles conseguiram. Opa! Vale por você só, né, amigo? Não, digo isso por mim e estou dizendo pelas avaliações, que mais tarde citarei. Eu digo pelas palavras sonhadoras que todo mundo profela quando fala sobre Chrono Cross. Eu aprovo o amor dos meus amigos pelo jogo. Metacritic. Eu sei que quando eu conheci Chrono Cross, Frajola comprava muito... Tudo quanto era lançamento, Frajola pegava em japonês. Jet Moto 1, Jet Moto 2, todos. Todos, Final Fantasy, Parasite Eve, enfim. E um dia, e Diogo tinha gostado do jogo, e Diogo não se chegou a virar, ele disse assim, Lanzonette, esse jogo bonito, quer ele, sim, comprei. Achei muito bonitas as fotos. Tinha foto da Terra Tower, nele, achei, meu Deus, que foder. Era capa japonesa. Vamos botar o jogo? E pensei, pelo amor de Deus, que seja o Final Fantasy 8 da vida. Grandes CGs. Música linda. Bonita. Maravilhosa. A abertura, né? A abertura maravilhosa. Já deixei o DualShock cair no jogo. Meu Deus, o que é isso? DualShock. Quero ver este jogo. Menu lindo. Imaginem a cena. TV de Lanzone, meia, ainda meia cheia de folha, né? Sempre Toshiba, aquela sempre Toshiba que tem no Cipre. Beijo. Aquela sempre Toshiba que caiu no mato, né? Meio cheio de mato, assim, ele, meu Deus, ele levanta de pé, cai o controle. E coloquei o jogo, amigos. Chrono Cross. Na época eu não conhecia Chrono Trigger, nem, muito menos Radical Dreamers, pra mim era um jogo novo. Sim, a única referência que eu tinha na época era uma Super Game Power me falando do jogo. Então foi Lanzonete jogar o jogo todo em japonês. Que isso? Pra revista junto. Revista junto, óbvio. Claro. Pelo amor de Deus, né? Amigos, eu virei o jogo em japonês. Que isso? Virei o jogo em japonês. Culhões, milhões de culhões. Tive culhões, virei o jogo em japonês. Pensar que eu peguei o jogo pela metade, via gráficos lindos, os poderes, que era tudo... Como jogo? Se diz katakana da vida em japonês. CGs lindas, batalhas maravilhosamente bem feitas em bonito. 3D, gráficos lindos. Bonito. Gente vem, que me dizia Xuxa. O jogo era isso, vem, gente vem. Bom, depois que eu virei o jogo japonês, consegui a cópia em inglês e agora, como eu passei a entender a história e virei sem inglês, vou contar a historinha do jogo. Mas peraí, Chrono Cross, né? Sim. Sim. Pelo que eu sei, pelo que tu vai falar, o jogo se passa em dimensões paralelas. O que é isso? Que assim, na história a gente vai explicando, a gente não vai fazer uma história muito completa, vamos fazer um resumão gigantesco. Resumão gigantesco. Mas assim, Chrono, que eu saiba em grego, significa tempo. Tempo. A personificação do tempo. Exatamente. Correto? Chrono Trigger, tudo bem, mexe com o tempo, e Chrono Cross mexe com dimensões. O que tem a ver Chrono no meio? Não, Chrono porque... Só por causa da série. Não, tem um item. Na verdade, amigo Matheus, deixa eu te explicar que o tempo é a quarta dimensão, então tem tudo a ver. Vou explicar quase no final do cast porque o título tem a ver. É algo parecido com o Chrono Trigger. Explique, vamos ver se o Sheldon sabe. Vou contar a história do Chrono. Dr. Sheldon Cooper, PhD. Sim, né? Depois que foi destruído o Lavos em Chrono Trigger, né? Não, o mundo estava bonito e sincero. Porém, nesse mundo bom surgiu o Fate. Quem é Fate, amigos? Fate. O Fate. Ele foi um supercomputador que sabia toda a história do universo e foi criado por Baltazar, amigos. Guru do conhecimento. Aquele que vocês lembram que foi para o futuro. Exatamente. Que eu deixei um spoiler alert, assim, será mesmo que ele tinha ido para o futuro e tinha morrido? Não. Aqui tá, então ele está no futuro, 2300. Não. História do jogo corre... em 1999. O que o Baltazar, como ele era guru no conhecimento, ele quis dizer, bom, como está tudo salvo, vou criar algo que as pessoas... uma Wikipédia da vida. Sim. É um supercomputador que vai contar toda a história da humanidade desde 65 milhões BC até hoje. Porque tu lembra, Matheus, que como Lavos foi derrotado, não existe mais um futuro apocalíptico. Exatamente. Mas assim, se tu viajar no tempo, vai existir, né? Que vai abrir uma dimensão paralela que vai pro futuro bizarro, não? Não, porque ele foi derrotado lá em 1999, o Lavos. Se o cara vai lá no portal do futuro 2300, vai ter um futuro bonito, então? Calma, Kiss, calma. Não. Tu quer a tua resposta? Um bizarro. Vai abrir outro futuro, vai abrir dois futuros. O bizarro, que vai acontecer em algum outro ponto da dimensão, e o bonzinho. Kiss. Mas a resposta é a seguinte. Como o Chrono Cross tem duas dimensões, que é a Home e a Nofer, na dimensão Nofer acontece isso que tu falou. Na dimensão Home o mundo está salvo, e na Nofer houve meio que uma mudança de tempo, que uma ilha do Chrono Cross existe os restos dessa civilização destruída de 2300. Que essa ilha aí, no caso, seria o tempo de 2400 que foi puxado pra passar ali em 1999. Como? É bizarro. Que foi puxado pro passado? Como? Pegaram um barbante assim? Como vocês sabem, no futuro sem Lavos, a Shala tinha ido para... Ela virou uma entidade atemporal, ou seja, ela não estava nem numa dimensão e nem outra. Ela está além do... Darkness Beyond Time. Beyond Time. E ela se fundiu com uma... A parte de Lavos chamada Frozen Flame, galera. Estão lembrados da Frozen Flame? A flama congelada. E ela se fundiu com Frozen Flame, ela quis? Digamos que ela meio que foi forçada por causa daqueles lance Chrono Trigger que ela foi jogada em outras dimensão. Enfim, o motivo é... Algum motivo ela teve. Doía o dente, sei lá. Vocês lembram que a mãe dela obrigava ela a fundir o poder com o Lavos pra sugar mais poder dele? Na Mamão Machine. Na Mamão Machine. Então, isso. Ela tinha uma ligação já. Ela criou um vínculo. Ah, exatamente. Então ela chegava perto, ela tinha aquele tipo ex-namorada, né? O cara chega, vou comer essa vez. Pois é. E Fuca, que nem nós citamos antes no Radical Dreamers, né? Que a Kid que foi encontrada pela Luca ela é uma filha clone de Shala, que ela tem o pendante. Se ela foi enviada por Shala pra poder manter esse futuro são e salvo. São amigos. E salvo. O futuro que tem hoverboards. Só que temos um elemento do Radical Dreamers que acontece. A Kid, ela cresce e adivinha o que ela vai fazer? Vai mexer no perigo. Ela vai atrás do Frozen Flame. Que burra, por quê? Porque ela quer ser a mais poderosa do universo. Porque jovem é uma merda. Não tem o que fazer, vai atrapalhar. Ela é uma lata. Ela quis dar uma imaginação. Ah, vou mexer onde é o perigo. Todo mundo dizia que é o perigo, eu sou machona, eu vou mexer e não vai me acontecer nada. Não sei o que aconteceu. Chegaram pra ele e disseram, duvido. Ah, não. Ah, agora eu vou. E aí fodeu. O Fate, no caso, ele tentou destruir o Time Devourer, né? Sim, Six, a sua indignação é uma enrolação no início. Uma novela das oito. O Fate, no caso, como ele era um supercomputador inteligente, ele sabendo desse Time Darkness Beyond the Time, ele disse, opa, isso vai trazer ameaças. Vou tentar destruir esse tempo para que não haja nenhum resquício de Lavos. Isso, dessa maldade que aconteceu no mundo. Ele fazia o certo, então. É, ele ia fazer o certo. É tipo tu voltar no tempo e destruir o Manuel Carlos, sabe? Não vai restar maldade no Brasil mais, porque não vai ter novela. O que acontece? Ele vai tentar chegar ao acontecimento de 2400, que seria o futuro, no caso, esse que o Lavos, digamos, destruiu, né? E misturou nas duas dimensões essa ilha aí, que é o Time Crash que aconteceu. Sim. E misturou essas duas ilhas que tem os resquícios da destruição de Lavos no mundo são e salvo. Sacou, Six? Foi um cross. Deu pau. Atravessou. Porque é cruzada do tempo. E por causa disso que aconteceu, num futuro bom onde tinha uma cidade chamada Cronópolis, ela foi jogada 10 mil anos antes do ano passado. Eles estavam lá. Oi! Abriu um vortex no tempo, essa cidade onde que tava aí foi lá pro passado, e essa ilha do futuro veio pro presente. Isso. O futuro é vórtex. E graças ao, no caso, a Cronópolis ter ido pro passado, que no caso o futuro bom é todo cheio de inventos tecnológicos super modernos. Ah, mas então... O Chrono Cross se passa em 1999. A Luca nasceu no Chrono Trigger em que ano? 900 e alguma coisa. 980, assim. A Kid nasceu em... Não, a Kid nasceu no caso... Em 1000 e alguma coisa. Em 1000 e foi lançada, ela bebê. Ela foi lançada pra 1999. Isso. Não. Foi assim, ó. A Kid foi criada no orfanato da Luca, que era a casa dela, certo? Sim. Não. 1999 começa Chrono Cross. Quinto, 999 anos depois de Chrono Trigger. Sim. Isso. A Kid tá ainda ali, porque a Kid era do ano 1000 e foi transferida para 1999. Depois vem a explicação. Projeto Kid. E tu joga com um cara chamado Sérgio. Quem é esse cara? Por quê? Isso, explique quem é Kid, quem é Sérgio, quem é o Thundercats. Sérgio, ele é um habitante de Arne Village. Isso. Só que... Vila Cacarico. Por que ele vai pra água e vira a dimensão? O que acontece? Ele tem, no início do jogo tu tem um sonho que tu tá no Forte Dragonia, que tu chega mais tarde. É um forte onde é que tem, digamos assim, o Lynx lá, que eu depois vou explicar quem é o Lynx. Ele tem um sonho bizarro, que no caso ele acaba morrendo nesse sonho, parece que ele acaba morrendo e tu acorda em Arne Village. E tem convidado... Sem pai de novo, né? Detalhe que eles têm mãe. Peach. E aí, no caso, o Sérgio fala com sua mãe, Marge, que não é Marge Simpson. Eu vou dar uma volta com Lina para Opaza Beach. Lina? Lina Square? Amiga de infância. É só nome parecido, não tem uma ligação com Lina. Ah, bom. Só rumores, as teorias de conspiração. Ah, eu vou dar uma volta com a minha namoradinha, a Lina, em Opaza Beach. Ou seja, esquemão. Esquemão, exatamente. Esquema na praia, né? Aí os dois ficam olhando pra praia, bonitinho e tal. Aí o Sérgio começa a meio que ficar olhando pro mar. Meu Deus, o que está acontecendo? De repente, Japão de novo atacando, 11 de março. Tsunami vem em direção a Sérgio. Veja só, Matheus. Tsunami vem e em direção. E ele pensa, putz, nem tô com a minha prancha. Pois é. Aqui tsunami, né? Mãozinha de 2 metros. Que vira 10. E o Sérgio acaba sendo acordado na mesma praia. Só que está tudo diferente, tudo estranho. E ele não sabe, ele acha que está no mesmo lugar. Ele está, né? No mesmo lugar. Ah, onde é que está a Lina, não sei o quê. Lina não está lá. E o Sérgio começa a investigar os lugares. Curio. Mas ele volta pra Arne Village, né? Sim, ele volta pra Arne Village. Ele vê a mãe dele, vê a galera. Sim, lá. Ele vê. Só que depois desse Cape Hope. Ele volta pra Arne Village pra ver o que tá rolando, né? Todo mundo fala que ele tá morto. Mas aí que tá. Todo mundo. Ah, Sérgio! Sérgio morreu há 13 anos atrás por uma pantera demônio. E ele acha estranho, meu Deus, eu morri. Só dos meus sonhos. Eu morri? Como assim eu morri? Então tu vai lá no Cape Hope e tu vê a sepultura de Sérgio. Ele acaba encontrando uma loirinha. Não. É a nossa amiga... Kid. Kid! Porque o Sérgio diz pra Kid, eu sou o Sérgio não sei o quê. E tu enfrenta. Tem uma boss battle. Tu enfrenta lá o Pimenta e o Sal. Se não me engano. Salt and Pepper. É aquela banda. Da... E o Sérgio, meu Deus... Eu estou em outra dimensão. Saga Feelings. O que eu vou fazer? Vou investigar, né? Pra ver como assim eu acordei em outra dimensão. O tsunami me levou. Aí tu volta. Levei o golpe a outra dimensão? Levou o golpe a outra dimensão. Então, no caso, ele enfrenta esses dois. E ele é indicado. Ah, vou para Termina. Que é uma cidade lá perto. Onde vai. Vou entender o que está acontecendo. Porque Termina é tipo uma capital, né? Uma cidade grande. É, uma capital. É Caxias. Caxias do Sul. É. E aí, então, ele começa a ir em busca pra entender. Entender o que está acontecendo. Isso. Exatamente. Aí eu cheguei. Mas nada é mais fácil desenterrar o corpo dele e ver, opa, sou eu ou. Bom, tá, ok, continue. Aí ele chega e termina. Aí ele descobre que o continente unido é dominado pelos Acacia Dragons, que tem um super reino general militar por lá, que é o Viper, nosso amigo Viper. Diferente da outra dimensão dele, né? Porque na outra dimensão tu podia andar pelas cidades, né? Por Caxias, aí termina e tal, tudo ok, né? Tudo ok, sim. Tudo ok. É, nessa aqui, só dá nessa merda. Dimensão, só dá merda e tal. E aí nós temos a primeira, curiosidade do jogo. É o universo do Fringe, um pouco bem, tá? E nós temos uma das grandes curiosidades do jogo, que cada ação que tu fizer, se tu vai e termina antes, tu fala em tal, se tu vai fazer uma quest agora ou depois, tu acaba podendo escolher a parte, tipo, tu pode pegar o Guile, que no caso seria ele o mágico do Radical Dreamers? Guile. Chama ele de Guile. Guile. Alec Fu. Tu encontra ele lá numa base militar, ele tá lá penteando o cabelo e tal. Ele tá num barzinho tomando cerveja e termina. Tu pode controlar o Slash, Nick, ou Nick muda o nome na versão... Não é o mesmo Slash do Chrono Trigger, né? Não é o mesmo. Ele é um membro de uma banda chamada, se eu não me engano, Radical Dreamers. Isso mesmo. Olha Radical ali. Dreamers. Veja só. E tudo se junta. Isso. E outro pode pegar um espadachim que é o Pierre, né? Snake Pierre é meio whatever, né? E numa dessas que tu vai investigando, tu pode encontrar amigos Glen. Seria esse Glen o Frog? Pois é, o que na época pendurava por todos os lares. Não é o Frog. Não é Frog. Não é o Frog. Dito por Masato Kaze. Ele é um lutador. É que ele era semelhante porque tinha a mesma armadura e os cabelos verdes. Porra, essa, né? Muito igual e mesmo nome. E não era ele. Tanto é que tu acessa os profiles dos personagens, tu vê o local de nascimento. E o local de nascimento do Glen é o continente de Por, né? Por Village. E aí agora tem uma grande dúvida, pessoal. Vocês notaram que o mapa mundi do Chrono Cross, ele é cercadinho por um tipo correnteza e tu não pode ir. Além daqui, né? São várias ilhas, né? Várias ilhas. Eu não entendo como é que tu não consegue chegar nos continentes antigos do Chrono Trigger, né? Nem Port Vila, de Medina e afins, né? O jogo dá a ideia que ali é um lugar, digamos assim, é só o Rio Grande do Sul. Tu não pode chegar em todo o Brasil, no caso. É, tu não pode chegar no Japão. No Japão. Isso. Só que isso ficou meio mal explorado, porque muitas vezes mostra o planeta inteiro e mostra todos os continentes só naquele mundo, né? Então ficou... Isso é um dos defeitinhos do jogo. Pode escolher os personagens, né? Aquele lance, se faz uma santa escolha em personagem, o outro. Daí, tipo assim, ó. Tá, e isso influencia na história, essa escolha de personagem? Se tu escolher, sei lá, o Nick, ou escolher o Pierre, ou escolher outro cara. O Glen. Assim, ó, meio que influencia, porque tem um momento, por exemplo, tem um momento do jogo que a Kid tá doente, lá tu vai num pântano, saca? Lá no Hydra Marshall. É assim, mano, tipo, originalmente era pra ter influência direta, era pra, tipo, ser forçado a pegar o Guile. Só que, porque de acordo com a história original, era pra ele ser o Magus, que é o do Chrono Trigger. Porém, ele já tava, tipo, uma zica na história, eles mudaram. Daí, tipo, a única diferença que vai ter, tipo, por exemplo, se eu pegar o Nick, que é o guitarrista, vai adiantar, tipo, o tempo de você... Daquele pântano, não é Hydramarsh, do outro pântano do lado do Parque Manor. É um que tem aquela cebola chata. Não é bem um pântano, sabe? Eu lembro que é uma floresta e tem um um lago no meio, acho que tu vai pra Viperman, se eu não me engano. Eu lembro... Sim, essa mesma. Essa mesma? O máximo que agiliza é que você já abre o caminho naquela parte, que depois é um saco de abrir. Tipo, essa é uma coisa que vai agilizar. Tipo, ah, é verdade. É os caminhos que tu vai pra Viperman, né? Que nem com o personagem tu vai, que nem com o Gaio, tu vai de barquinho por trás da Viperman, né? Que nem tu falou ali, tu vai pelo pântano e tal. É verdade. Outra coisa que eu tava contando, da, por exemplo, da Kid, a Kid ela é envenenada em Hidramax. Aí tu vai pra Marbule, acho que é o nome da cidade, aí tu escolhe de salvar ela ou não, a escolha de tu salvar, tu pega um personagem, tu escolhe não salvar ela, tu pega outro. Acho que se tu escolhe não salvar ela, tu pega o Glenn, se eu não me engano. É assim, ó. Tipo, ela é envenenada em Viper-Manur. Ela é atacada pelo Lynx. O Lynx joga uma faca envenenada nela. Isso. Daí ela cai e ela salva pelo Corsa. O Corsa é do Marbule. Isso. Chegando no Marbule, você escolhe se você salvar ou não. Se você salvar, você vai pegar a Hasbin, o Orsha. É Orsha o nome dele? É Orsha. Cozinheiro? É, não, o Orsha não, desculpa. O Corsa. O Corsa, o pescador. E a irmã dele é a Mel. Que a Mel, né? Uma sidequest. Se você não salvar, você pega o Glenn, o Doc e a Masha, que é a mãe do Corsa. A mãe do Corsa, né? Isso, muito Masha ela. Fica um detalhe das cidades, que nem Marbule tem um sotaque mais australiano, não sei se, tipo, o linguajar deles tem bastante sotaque, sabe? Que é mais tem bastante chá no final, chá. Isso, termina tudo com chá e tal. Que nem o Pierre já é mais puxado, obviamente, pelo nome, pelo francês. Tem o sotaque de cada lugarejo do jogo, né? Isso é bem, bem legal, saca? Bem imersivo. Sim, o sotaque do Pierre é bem gay desse passagem. Então, não tem o Van Gogh nesse jogo, hein? Sim. Tem o... Na verdade, é só o Van. O Gog é o pai dele. É, o Gog é o pai dele. O Van é o gurizinho que tu pega. Muito fudeu. E ele é pintor. Olha, pintor, o Gog. E ele tem as duas orelhas. Só que o Van é muito ruim, mano. Tipo, é verdade. Ele só presta pra, tipo, os assuntos. Que daí ele deixa o cenário verde muito fácil pra os assuntos. Só presta pra isso. Aí nós paramos aí na Viperman, né? Que tu infiltra ela. Se é por trás, se é Ui, por dentro e tal. Que loucura. Adoro. É muito foder que na Viper Manor tem várias armadilhas, né? Essas armadilhas tu enfrenta diversos inimigos e tal. Tem um inimigo porta nessa fase aqui. O inimigo porta. O inimigo porta é muito susto, né? Você pode farmar dinheiro e elemento nele. Você pode bater nele um pouco, ele vai sumar alguma coisa. Você mata aquele summoner e deixa usando só suporte, ele vai sumar outra coisa. Ele sai saindo, tipo, daí no final vai acumular dinheiro. Você consegue muito dinheiro, tipo, uma única só. É bem boa. Fica a curiosidade que a Viper Manor aqui é a mesma do Radical Dreamers. Estou certo, amigo? Sim, né? Sim, é a mesma. Tu tem até o contato. Aí tu tem o contato com o pessoal de Unido, que seria a Princesa Riddle. No caso, tu mais tarde tu vai ter um contato maior com ela. Até tu pode até ter ela como personagem do jogo. Tu vai falar com o Baltazar na biblioteca. Baltazar é o Baltazar o mesmo. O Baltazar, aquele, sim. O famoso Baltazar, né? É o mesmo de Chrono Trigger. Tu tem o contato com os Acacia Dragons, né? Que é o Karsh, o Zó e a Marcy. A guriazinha lá. E ali tu fala com o General Viper. E claro, por trás da tirania do General Viper, tu encontra Lynx. Lynx, que tem um artefato estranho em cima de sua mesa. Você esqueceu de citar uma pessoa que se encontra lá. A Sim. Harley, a palhaça, a Harley. Ah, é a Harley Quinn, é a parceira, a coringa, a Harley Quinn do Lynx, é verdade. É a verdade. Parceira. Exatamente. Agora eu pergunto a vocês, Ridan e Lanzonette. O quê? É, no Chrono Trigger, por ser o mesmo mundo, tínhamos uma única pessoa bicho, que era o Frog, porque era uma maldição do Magus. Por que no Chrono Cross temos muitas pessoas bicho, tipo o Thundercat e... Porque é no Another World? É que, tipo assim, quando o Chronopolis veio pro passado, ele causou uma distorção no tempo e acabou misturando, tipo, várias dimensões e criando dimensões paralelas. E isso pode ter misturado, tipo, por exemplo, uma das dimensões é como se fosse, tipo, como se a cidade dos dragões lá, dos dinossauros, tivesse, tipo, crescido. É a Dinópolis, né? É a cidade dos reptites, né? Os descendentes do... Eu não falo reptites, é reptites. Só pra constar. Chegando que os é o Que é o do caso da civilização da Azala, né? Que também foi jogada pro passado, né? Nessa dimensão paralela, que né? Loucura. Dinópolis. Another World é uma mistureba, então. Another e Home, os dois têm a mesma coisa. Ah, tem a mesma coisa? O Home também tem. Misturou tudo, né? Misturou tudo. Aparece o Lynx. E aí? E aquele artefato estranho. Só pra mim. Anzoni, quem é Lynx, esse Thundercat amado? Lynx, atenção. O Lynx é tipo o Lynx é o personagem favorito. Tipo, a história muito boa. Se, é tipo assim, o Lynx, a primeira vez que você fala pra ele, tipo, é um mistério. Você não sabe quem é ele, não sabe nada sobre ele. Eu acho que é melhor a gente falar depois do Lynx. Eu acho melhor a gente esperar, tipo, até um momento de estoque do corpo. Porque senão, tipo, se a gente falar agora, vai ficar muito spoiler. Na verdade, aparece o Lynx, né? Nessa Sim. parte aí com um objeto estranho que tu falou que não sabe o que é. O que é isso aí? Esse objeto, no caso, ele seria um... Não é um portal, como eu diria. Ele é um artefato que tu pode trocar de corpo com outra pessoa. O que é isso? Sabe. Isso aí tu tá lá na mesa. Meu Deus, é Fringe de novo. Shape. O nome é Dragon Tear. Ela também, tipo, permite uma visão. Tipo, só tipo de acontecimentos, tipo, relacionados à dimensão que você tá. Por isso que quando o Sérgio olha pra ela, tipo, ele tem uma visão do que aconteceu de Cronópolis explodindo de muita dimensão. É verdade. Depois da Viper Manor, que tu acaba voltando, aí depois tem várias quests que tu faz no jogo, tem o lance ali da Kid em Marbule, né? É, você vai pra aquela. É uma ilhazinha que tá sendo fumaça. Isso. É a ilhazinha onde tá o. Garai, é o Dario. Do mundo. Dario. O velho. Não, é o velho, Radius. O Radius, isso mesmo. O Radius que na home, no caso, ele tá em Arne Village, né? E na Nofer ele tá nessa ilhazinha. Ou é o contrário? Porém, a ilhazinha não tinha sido destruída, tipo, você não encontra ninguém. Ah, daí você, tá. Daí você encontra a Harley, daí a Harley chega, eu vou testar você. E pega a palavra com você, ele simbola ela. Daí que, tipo, aparece o Radius, que o Charles chega. Ah, os caras estavam atacando, eu vazei aqui porque eu não tinha chance contra todo mundo. Agora você andou todo mundo e deixou chegar de boa. Sei que depois disso, tu saber mesmo a verdade dos fatos só no Forte Dragonia, né? Que antes tu passa por aquele vulcão, tem os Acacia Dragoons, né? Eu sei que tu passa por esse vulcão aí muito louco e tem um boss. Tá indo bem. Enfrenta, eu não lembro qual dos Acacia Dragoons que tu enfrenta. Se tu enfrenta os três separados ou tu enfrenta só a Marcy, eu não lembro direito. Você enfrenta os três juntos. Você enfrenta o Zoa, a Marcy e o Cash. Os três juntos. Ah, é verdade, os três juntos. Se bem que os Acacia Dragoons são quatro, na verdade. O quarto é o Viper, assim. Pois se tu enfrenta eles, que no caso eles estão ali, digamos, impedindo a tua passagem por Porta Dragonia, que no caso é o mesmo local que tu teve um sonho no aquele início do sonho jogo. No começo do jogo, né? Sonho isso, no início isso. Do jogo, né? Até o Sérgio fica meio ressabiado, puta merda, esse lugar. Nunca tinha pisado naquele local. E tu chega na Frota Dragonia, cara, é muito cheio de puzzle. Tu tem que mexer uma pedra, tu tem que derrotar um chefe pra depois poder. Se não me engano, é 6 cristais pra te poder acessar o elevador principal e subir e ir atrás daquela porta do sonho. Tu saber a verdade, o que tem por trás daquela porta, né? Que no caso é aquele CG famoso, né? Os 6 cristais, tipo, conseguindo ter cada elemento, e você enfrenta 3 chefes nisso. Isso. Sendo que um dos chefes é um chefe duplo, porque você começa batendo ele com o elemento vermelho, e aí depois ele muda pro elemento negro, que é o do último cristal, o cristal negro. Aí nisso tu abre essa porta aí, até o Sérgio dá uma respirada. Porque no sonho ele morre, né, cara? E aí ele abre a porta e aí ele morre também, né? Quer dizer... Não, quem morre no sonho não é ele, é a Kid. É. É como se ele tivesse matado a Kid. Ah, é verdade. Por quê? Porque aquele artefato que foi encontrado na Viper Manor do Lynx, ele troca de corpo com o Sérgio. No caso, a alma do Sérgio vai pro corpo do Lynx e vice-versa. Aí a Kid pensa, ah, Sérgio, você está bem, não sei o quê. E o Sérgio, pau no cu, que é o Lynx, pega e crava a daga na barriga da Kid. E mata ela, saca? Mas por que ele mata ela? Porque ela é importante para o quê? Ele não chega a matar, ele ferra ela, tipo, deixa ela agonizando, pra poder ter controle, tipo, sobre ela. Ele queria, tipo, ele pega e faz uma lavagem cerebral nela depois. Sim. Porque precisava dela pra ter acesso a uma sala em Cronópolis. Exatamente. Que no caso dessa sala, agora vamos contar a história de Lynx. Lynx era o pai de Sérgio, chamado Azuki, que no caso levou ele junto com Miguel, que é o pai de Lina, parece novela das 8, Miguelão. Levaram Sérgio pra Cronópolis. Por quê? Sérgio tinha sido atacado por uma pantera demônio, e a única cidade que poderia curar Sérgio é em Cronópolis. Tipo, não é exatamente isso. Tem um continente que é o continente dos Demi Humans. Eu esqueci o nome. É do lado do Other Dragon Island. Ah, o dos Demi Humans, é, acho que é perto do barco do Fargo, se não me engano. É mais pro sul da ilha, né? Cara, mapa Chrono Cross. peixe ou caroço? Google na veia. O pai do Sérgio tinha procurado, cura pra todo mundo. Tipo, ele procurou todos os continentes possíveis. Isso, e não isso. tava achando. Isso. Daí ele pegou e tava, pegou o barco e tava indo pra essa cidade dos Ganymans. Porque isso. era a última chance que ele tinha. Exatamente. Porém, isso deu uma tempestade de raio e ele se perdeu. E quando ele viu, ele tava num lugar fechado com uma cidade, tipo, muito avançada. Muito avançada. Ele entrou na cidade, a cidade tava completamente, tipo, tava completamente desligada. Então ele só escutou a voz de uma pessoa, falou pra trazer o Sérgio. E quando a pessoa era a princesa Shala, ela tinha se sentido com o Time to War, daí nisso deu uma estreta, que daí ela conseguiu desativar a cidade quando mandou o passado, e nisso conseguiu salvar o Sérgio. Uhum. Porém, quando o Sérgio e o pai dele estavam saindo, Pete acordou, e pegou e entrou no corpo do pai do Sérgio. Do Azuki, né? Sim. Na verdade, o Lynx nada mais era do que Fate. Só que uma forma zoada. Exatamente. Mas é uma pergunta que eu não sei até hoje. No caso, então, o Azuki morreu. Porque foi possuído, pelo Fate, né? Ele morreu. Ele deu a vida pra salvar o filho dele. Ah, exatamente. E no caso, essa sala... que tem o Frozen Flame, um pedaço de Frozen Flame dentro, tu só podia acessar ela com o DNA do Serge, né? Por isso que o Lynx troca de corpo com o Serge. Porque ele dentro do corpo, ele ia poder acessar, o computador ia ler o DNA do Serge, no caso, o corpo, e ele ia poder acessar. Curiosidade, quando o Cronópolis veio pro passado, logo depois desse evento, o Fate ele ficou louco. Tipo, isso. Porque ele não conseguia mais distinguir o que era certo e o que era errado. Porque nisso, o Time The War, ele veio junto do passado, uh-huh. na meio das dimensões. Daí ele pegou, ele corrompeu o Fate. Daí nisso, o Fate pegou e atacou a cidade do Frontaga e matou o Clono, Mario e Luca. Por isso que tem a Kid, ela tem a visão lá da cidade da Vestida. Porque o Lynx vai lá e destrói tudo. Sim, né? Aquela visão do orfanato pegando fogo e tal, né? Que no caso, tu tem um sonho com o Serge. E tu vai lá e, tipo, meu, tu te emociona, é igualzinho, pensa a casa de Luca, casa louca, gráficos de Crono, só que tudo pegando fogo. Aí tu vai mexendo nos desenhos, tem os desenhos na parede das criancinhas, desenhando, tipo, o Crono, o Frog, o robô e tal. É, e aí no final tu descobre que a Luca e os outros foram assassinadas pelo Lynx, que o Lynx é o Fate, no caso, né? E aí tu acaba falando com a Kid, né? Ela era criancinha na época, né? É muita fudeza essa parte do jogo, acho. É o Jake. Muita fudeza. Jacob. É, só corrigindo um negócio, a gente falou errado. Quando a Kid é ferida, ela não vai pra Marbulha, ela vai pra Guldov. Guldov, Marbulha é a cidade dos Demi-Humans. Exatamente, acabei de abrir o mapa aqui. Ah, outra coisa, outra curiosidade. Aquela sala que tem o Frozen Frame é protegida por um programa chamado, se não me engano... Putz, é um nome parecido com o Balthazar, é um nome bem antigo. Esse programa nada mais é do que as memórias do robô do Chrono Trigger, ele colocou as memórias lá. Tanto que antes daquela sala, tipo, tem um evento lá no meio da Cronópolis, você conversa com o computador é o robô. Daí ele vai acontecer os tipo eventos que aconteceram quando era na época do Chrono Trigger. Prometheus o nome. Exatamente, Prometheus. Selo de Prometheus. Isso aí. Ah, eu vou contar outros detalhes do jogo, né? Já que tá, aí virou o Lynx. O que acontece? O Lynx, ele acaba indo e... Meu Deus, perdi todos os meus amigos. O que vai acontecer? Daí seu nome... Ele foi banido. Ele foi banido pra uma dimensão. Ele baniram a vida players. Ele é banido pra uma dimensão paralela onde ele tá sozinho. Porém, ele tipo, é tudo desenhado, tipo, muito estranho a dimensão. Daí ele acaba levando uma fruta, ele sai uma velhinha, vai pegar a fruta. Ele olha, tipo, a única casa do lugar. Ele pega e entra na casa. E quando entra a velha, é a Sprig, o nome dela. É uma velha de 600 anos. Isso. Daí, com a casa dela, tem acesso a um castelo. A partir do momento que tem acesso ao castelo, você encontra a Hayley. Daí a Hayley chega e sabe que você é o Serge. Mas ela quer a sua ajuda pra fazer alguma coisa. Exatamente. Daí ela pega e te liberta da dimensão, daí você vai parar em Hidramarche. Daí você consegue, você faz tudo, daí tipo, você vai pra Armin Village, ninguém tipo reconhece você, você é um demônio humano. É, você fica com o preconceito, né, com os Demi-Humans, né? Sim, exatamente. Daí você pega, você vai até a Termina lá, daí você encontra o exército lá, e de acordo com o exército você é tipo o salvador, você tipo, fez um monte de coisa porque eles acham que você é o Lynx. Isso. Daí, através disso, consegue o barquinho, daí você vai pro barco. Eu sei que nessa história tu acaba recrutando os Acacia Dragoons, o Viper, o Fargo, o Radius, toda aquela galera. Daí, logo depois que ele consegue ir pro SS Zebras e ver, tipo, a dimensão do lado, ele pega e ele quer. Ele não consegue ir pra outra dimensão. Ele tá na dimensão home, ele não consegue ir pra nota de volta. Isso. Porque o DNA dele tá de links. Uhum. Ele tem que, tipo, fazer um pacto com o pessoal de Google pra conseguir ter acesso de volta, pra você enfrentar os dragões. E nisso você vai pra Dead Sea. Dead Sea, tipo, é um lugar que ninguém consegue acessar. É um lugar muito foda. Lá é onde tá Cronópolis, na outra dimensão. Tipo, tudo quebrado, saca? Tu acessa vários computadores que contam o que aconteceu e tal. Tem umas estações de Lavos, é muito a fuder essa parte. Tudo. Sim, lá você encontra a cidade do Cronopolis, a cidade principal, a Alina. Alina Square. E você, conhece nisso, você tipo, descobre tudo as merdas que aconteceu tipo, no jogo. Daí você descobre toda a história. Exatamente. Descobre o que aconteceu com o Cronópolis, como ele veio pro passado. Daí, tipo, que no futuro o Lava estava morto, só que por causa disso a Chala ficou presa em três dimensões. Isso. E se uniu a alma de Lava. Daí nisso formou o Time Devour. O Time Devour, daí, tipo, ele virou na forma de um dragão. Daí o Cronópolis, ela foi feita um programa pelo Balthazar pra, tipo, proteger o mundo. Isso. Ele achou um pedaço vivo de Lava, que é a Frozen Frame. Ele se uniu a Frozen Frame e foi pro pau com o Time Devour. Isso deu uma de merda, tipo, deu uma destruição na dimensão, aí eles voltaram no passado. Voltaram pra 2000, se não me engano. Quando eles voltaram, criou todo o continente do Chrono Cross. Tipo, não existia nada. Quando eles foram pra lá, que tipo, desmanchou tudo e virou do jeito que ele é. Daí, deu a treta do Lynx lá, do Serge. Logo depois disso que ele matou todo mundo, o Chrono, a Mar e a Luca. Isso. Ele pega e ataca uma cidade que também veio do passado, que é dado dos dinossauros. Eles ganham. Daí nisso eles conseguem, tipo, pegar o dragão-chefe, que ele se julga com a Time Devour. Só que na verdade é tipo só uma parte do Time Devour, o verdadeiro tá no meio de vocês. E divide ele em seis. Seis entidades. Que essas seis entidades nada mais nada menos são representações dos seis elementos do jogo. Sim, né? Foi através disso que surgiu o sistema de elementos do jogo. E nisso virou os seis dragões. Exatamente. Daí os seis dragões criaram uma entidade, tipo, dentro de Cronópolis. E que era pra, tipo, ser, tipo, como é que se diz? Que o Lynx, tipo, não percebesse a presença dela. Exatamente. Isso que surgiu o sétimo dragão, que é o dragão da lua, que é a Harley. Tu tinha comentado ali da Aline Square que tu enfrenta o Miguel, né? Que é o pai da. O pai de Lina. Miguelão. A namoradinha de Sérgio. Ó, amigos. Ó, amigos. E depois disso tudo, né? Depois desse mindfuck violento. Que bonito. Soco na cara do Cado, aí tu toma no cu. Explica toda a história. Aí tu... A culpa de tudo isso é o Sérgio. Se o Sérgio não existisse, não ia ter isso. Exatamente. Na verdade, a culpa não é do Sérgio. Porque se não fosse, é a culpa de Cronópolis, cara. Porque, tipo, o Sérgio ia morrer se não tivesse acontecido esse negócio. Sim. da distorção de dimensão. A culpa não é diretamente dele, tipo, a culpa é do programa do Balthazar, o Fate. Então, se fosse a voz, a arte acontecido. Tem uma curiosidade pra vocês entenderem, que nem ele comentou das ligações do Crono, da Mario e da Luca, amigos. Se vocês entrarem na Viper Manor, eu acho que... Não lembro se tu volta a virar Sérgio, aí na Lynx. Que ali na parte do Balthazar, que te permite tu acessar um lugar secreto, tu acha a Epoch estacionada. A Epoch está atenções. Estacionada. Ela tá toda tipo, como se estivesse sendo construída ainda. Isso, é como se fosse o Balthazar construindo a Epoch ainda. O Sérgio ele precisa voltar pro corpo dele, pra ele ter acesso a Cronópolis, porque Cronópolis tá bloqueado. Somente ele, porque tipo quando ele foi salvo pela chave, ele ficou colocado um código nele. Só ele, tipo, o corpo dele original pode ter acesso. Exatamente. E o Lynx tá corpo dele, então ele tá fudido. Sim. O único jeito de ele conseguir o corpo dele de volta é ele derrotando os seis dragões e ganhando as bênçãos deles. Ele ainda não sabe que eles são tipo, do mal, por assim dizer. Daí você vai lá, derrota os seis dragões, pega tipo, a bênção e você vai pra, de volta pro Forte Dragona, onde tudo começou. Exatamente. Você vai exatamente no mesmo lugar que aconteceu as tretas no Another, você vai pra fazer a mesma coisa na dimensão Home. É, exatamente. Daí você pega o corpo original do Sérgio de volta. Sim, daí pra... você pode ter acesso a Cronópolis. Só pra complementar dos seis dragões, galera, esses seis dragões malditos, cara, é muito foda enfrentar eles. Se eu não me engano, as localizações deles corretas, deixa eu me lembrar. Uma é uma ilha que lembra que tem uma personagem que tu adiciona, que é a Leia, que é muito parecida com a Ayla. Que eu acho que é o Dragão Verde. Dire Marvel. Exatamente, que é o Dragão Verde. Tem uma ilha que ela é toda cheia de areia que tu enfrenta o dragão de elemento amarelo. Shenlong, né? Shenlong. É o Earth Dragon mesmo. Dragão de Namekusei. Dragão de Namekusei. O dragão de elemento vermelho, se eu não me engano, não é no vulcão lá indo pra fora do dragão. É no vulcão, no Monte Pai. É Pai. No vulcão. O dragão azul. É no Outer Dragon Isle, na ilha cheia de água. Ah, exatamente. E tem mais dois, o elemento branco e o preto. O preto você enfrenta em Marbule, ele tá dormindo lá, você já pode... É verdade, na ilha dos Demiumas, é verdade. Que todo mundo fala que esse dragão é sagrado, não chegue lá, senão... Meu Deus, você tá fudido. Aí você chega bem no boi e bola ele lá, todo mundo... What the fuck, meu, o dragão sumiu. E o outro tá na... que é o último, que é o elemento branco, que é o líder deles. Ele tá em Sky Dragon Isle. Sky Dragon Isle. Que é o dragão dos céus, que é o Sky Dragon. Dragão da TV de assinatura. Exatamente. E depois disso, que nem o Hidan falou, tu enfrenta eles e tu faz a mesma coisa que aconteceu quando na Dimensional, agora na Roma, no Forte Dragonia, e tu volta a ter o corpo de Serge. E depois dessa parada toda, tu vai diretaço pra Cronópolis, né? Ah, e uma coisa, depois você pega o corpo de Serge até antes ainda. Antes de você ir pra dimensão lá, você pode ter a luta mais foda do jogo inteiro. Você vai pra uma ilha que é tem uma fumacinha. É uma ilha, tipo, perto de Forte Dragon, do Viper's Nail, que você enfrenta o Dario, que no caso dessa dimensão eles seriam nos da Cássia Dragons, né? Que numa dimensão ele tá morto, e nessa ele tá vivo. É na dimensão Home isso, é que na dimensão Home, todos os da Cássia Dragons morreram, porque eles... Todo mundo, tipo, de Viper Manor, eles atacaram, eles foram, tipo, ver o que que tava tendo no Cronópolis. Daí todo mundo morreu. Daí ele foi no sobrevivente, porque ele foi, tipo, o Cash zoou com ele. Sim, daí sim. Ele pegou a Masamune, cara. Bah, espada de... Exatamente o que eu ia falar. Se tu enfrenta... É muito importante tu enfrentar o Dario pra te conseguir a Masamune. Que eu acho que a Masamune... Exatamente, a Master Mune, que é a espada do Serge. Quando tu dá o... Digamos assim, o que seria o Limit Break do Serge, que é aquele último de elemento 7, aparece a imagem, seria uma imagem do Serge mesmo. Tu consegue a Master Mune, aparece a imagem do... do bichinho lá, do Masamune, os né? Gêmeos, o Masamune. Só que eles juntos, né? Porque o bichão gordão. Ah, o bichão grande, tá. Aquele o sim. Bichão gordão. Sim. Isso é muito a fuder. Ah, muito a fuder. A arma, ela fica conversando às vezes com você. E nisso aparece, tipo, o Masa e o Mune. Tipo, os dois não te deram. E outra coisa, apesar dela ter menos força que a última arma do Serge, que é o Raybon Swallow, todos os ataques dela são críticos. Que, tipo, a melhor arma do jogo. É verdade. Se tu pega ela e a última espada do Glenn, tu pode fazer o X-Strike com poder, meu Deus, 10 mil tu tira de vital. Muito a foda. Melhor arma do Glenn é muito massa, cara. A Zenlander. É, a espada dupla, né? Ele pega as duas, o único personagem com as duas espadas no jogo inteiro. Ah, é muito a fuder. Como é que é o Cervantes de Leon Suede Feelings, né? que engraçado, né? Porque o Glenn não é o Glenn, só que com ele tu consegue fazer o X-Strike, né? Esse Glenn é o mesmo Glenn que é o Frog no Chronicle. Não é. Como é de acordo com a história, como é falado, tipo, que por causa da distorção de dimensão deu, tipo, merda. E ele foi pra lá, mas o Glenn, ele tem as mesmas skills e é considerado como se fosse o mesmo Glenn do Chronicle. Ele é considerado, mas o Masato Kato disse numa entrevista que não seria ele. O Masato Kato disse que Chrono Cross não é nem continuação de Chrono Trigger, então ele vai tomar um... Eu ia falar alguma coisa pertinente agora. Eu acredito, na minha sincera opinião, I want to believe é o Frog. Ah, eu também. Cara, é o mesmo. Pois é, né? Tem que ser. Com toda essa porrada, tu vai lá pra Cronópolis, né? Tu chega em Cronópolis, tu consegue acessar a sala onde anteriormente tu não conseguia com o corpo de Lynx. e lá tu encontra o filho da puta do Serge Lynx, certo? Só que o Lynx revela a true form dele, que é aquela forma bizarra lá, com as mãos e com a cabeça, com os negócios, que é o Fate, não é isso mesmo, Hidan? Na verdade, ele se une com os computadores de Cronópolis e fica na sala verdadeira. Ah, exatamente. Daí é total. Uma das batalhas mais épicas do jogo. O problema é, tipo, você pega e enfrenta ele... Nossa, cara, essa luta vai ser muito foda. Ele começa a contagem. 5, 4, 3. Nossa, quando ele terminar de contar, vai acontecer uma coisa muito foda. Acaba de contar. Demite. Muito foda. Não causa nem dano. Aumenta o dano do elemento. É muito foda esse filho da puta. Eu tava esperando alguma coisa muito foda. Tipo, até teve uma luta que eu tava matando ele. Eu comecei a só dar defend, só pra, tipo, ver, tipo, o que ele usava depois de 5. Ele usou uma coisa muito inútil, Deus. Ah, mano, não gosto. Eu esperei tudo isso só pra, tipo, ver isso. Ah! Pra dar continuidade. Depois que tu enfrenta o Fate e tu, no caso, derrota ele, o que que acontece? Uma revolta dos seis dragões, né, Hidan? É assim, a única coisa que tava mantendo os seis dragões nas formas era o Fate, nas formas de cada dragão. Depois que você matou o Fate, aparece a Hard e ela rouba a Frozen Frame. Isso! Através disso, depois de matar a Frozen Frame do computador, o computador não tem mais como bloquear a fusão dos dragões. E eles voltam a sua forma verdadeira. Que é um dragão, tipo... Que o nome é Time Devour também, mas não é o mesmo Time Devour que o último chefe. Que aí se ergue aquela torre bizarra que é a Terra Tower, né? Que parece que é uma torre viva. Que nada mais é do que a cidade dos dragões. Pra ver o passado é a Terra Tower. Chegando os Lair. Cara, bom, eu sei que nessa dungeon tu sobe. Nossa. Tu não para de subir, é enorme aquilo. O bom dessa dungeon é pra você conseguir um sumo. Todos os bichos usam sumo, tipo, se você deixar. Tipo, em outros lugares, tipo, é muita sorte. Ali é todos os bichos, é muito difícil conseguir um sumo. Ah, é muito a fuder, cara. Ali é uma das partes que eu mais, tipo, upei no cara. Cheguei no que o Chrono Cross, ele não funciona por levels. Ele tem os atributos, mas, tipo, tu vai evoluir de vida, mas não tem, tipo, um level específico, né? O que eu achei massa é que, tipo, saiu o plano de mentira do jogo. Você upa só, tipo, a quantidade máxima pra aquele perto do jogo. Tipo, você passar mesmo. Não é, tipo, uma coisa... Você nunca vai ficar, tipo, que nem Final Fantasy, por exemplo. 9, o Pedro de 1 a 50... Já tô no primeiro chefe, matei tipo uma porrada. Isso. Não vai ter, tá ligado? Só se você depois você fecha. Cada personagem, tipo, tem um atributo mais que nem o Van, por exemplo, é mais mágica, o Pierre é mais ataque. E na verdade, o Pierre não é mais nada, né? O Pierre é uma bosta. Só fica bem depois que pega o 7 lá. E tu sobe toda a Terra Tower e tu chega e enfrenta o nosso amigo Time Devourer. Antes de você encontrar ele, você encontra o Frozen Frame. Ela tá lá no topo da Terra Tower. Isso. Quando o Serge chega perto, ele não aguenta com verdade, meu. Ele desmaia. Ele, tipo, ele fala, meu Deus, é muito poder. Que aí tu enfrenta, no caso, depois aí tu enfrenta o Time Devour, é muito poder que tu enfrenta cada elemento. Que eu vi. Eu não lembro a ordem correta dos elementos. Eu sei que tem uma pegadinha nessas ordens dos elementos que tu enfrenta os dragões, que seriam as personificações de cada dragão de cada ilha. Que é o elemento verde, amarelo e tal. E essas combinações vocês vão utilizar no final do que eu vou isso, contar. Na verdade, é desde o começo. Quando você tá subindo, você vai enfrentando o chefe correspondente a cada elemento. Cada elemento já vai, tipo, na ordem certinho que você vai usar no último chefe. Pra te poder usar o Chrono Cross. É muito a fuder essa batalha. Vai mudando de cenários, assim, tu vê como o jogo é bonito e sincero. PlayStation 1, um beijo. E cara, esse chefe é o chefe mais massa do jogo inteiro. Aham. Uhum. Uma mistura do Lavos com o que, Lanzo, né? Porque ele vira o devorador do tempo. Sim, é o pior vilão do mundo. Come o tempo. Ele come. Se tu já tempo. Não tem tempo em casa, ele vai lá e já. ele come o tempo de sua vida. É o que restou do Lavos, né? Ah, só vou dar uma dica aí pra quem jogar. Se enfrentar o Time Devour, leve alguém que tenha roubar, porque ele tem dois dos melhores elementos pra você roubar. Que é o Holy Helm, que cura, tipo, mais do que a vida máxima de cada personagem, todo mundo tira status negativos. Ou o Revive, que revive todo mundo com o máximo de vida. Muita é o único momento, o único jeito de conseguir, tipo, ele, tipo. Eu acho que essa é a única forma de conseguir esse elemento, se não me engano. Bah, é muita foder, saca? Esses dois elementos que nem ele falou são bem raros, né? Tu não consegue em nenhum lugar do jogo. E depois disso, tu consegue o Time Egg, né? E no caso, o Chrono Cross. E o que que tu vai fazer com o Time Egg? O Time Egg, tu consegue chegar ao Darkness Beyond Time e finalmente derrotar o verdadeiro Time Devourer, né? E aí, o que que acontece? Com a combinação de elementos que tu enfrentou. Tem que usar magias exatas. Tu pode escolher ou usar as magias nos elementos corretos e usar o item Chrono Cross, que tu percebe através dos barulhinhos, das musiquinhas dos elemental, ou tu simplesmente mata, né? Que a gente pode ter escolha de dois finais do jogo, né? Tu pode ou salvar a Shala ou não, né? Se você não salvar também, tá filho da puta, né? Bata, é, tá gente... louco, né? Salvem ela, eu ia dizer, porque só pelo Trigger ela já tem que ser salva, sabe? Depois que eu posso, só tipo um adendo. Antes de você chegar nessa parte, você pode acessar um lugarzinho que é um conjunto de ilha no meio, entre Marburi e o Adam Dragon mesmo. Sim. Que é, tipo, tem um planeta negro. Você clica nela, tipo, mesmo sem aparecer nada, você vai parar no Band of Time, no mesmo lugar do Chrono Trigger. Quando se encontra um velho lá, que se chama. Ah, é verdade. Lá você pode ser isso com todos os inimigos, de tipo, todas as partes do jogo. Sim, é exatamente igual. E tem uma curiosidade no End of Time. O Band of Time, não é isso? É, o Band of Time. Sim. Tem uma curiosidade nesse local. Se tu correr, eu não me... tem uma salinha, né, a mais que tu corre, se é 60 vezes o círculo, tu enfrenta três chefes clássicos de Chrono Trigger, que são Ozzy, Fleer e Slash. Melhores troqueiros. Se você tiver com a Sprig ela pode transformar nos inimigos. E se você derrotar eles com a Sprig, no final ela pode transformar neles. Você tem eles enquanto você tá jogando. Cara, a Sprig é muito a foder. Tu podia se transformar em qualquer bicho do jogo, saca? Inclusive menos neles. Chefes. Tá, e qual é o esquema que tem que fazer pra tu voltar naquela praia pra encontrar o Crono, a Marley e a Luca? Que aí é o final do jogo agora. Ah. É só você fazer o Terra Power que você já vai lá. Na verdade, você não encontra eles, você encontra a alma deles. Exatamente, a alma do Crono, da Marley e da Luca. Que eles te dão uns adendos a mais da historinha, e tu vai lá e tu chega, e tu vai no Darkness Beyond Time, tu consegue libertar a Shala. E, já que contamos todo o jogo, por que não contar o final do jogo? Só uma coisinha, quando você derrota a Shala, a Kid é um clone da Shala. Ela se une com a Shala pra, tipo, ficar com a humana. Sim, porque ela é uma quando... filha clone, né? Daí, tipo, no... E ainda... Depois disso, você salvou as dimensões. Todas as dimensões voltaram exatamente como era antes. Sim. Cronópolis nunca vai pro passado e nunca tem a luta entre Fate e Cronópolis. A dimensão correta é a do Sérgio Vivo, né? Sim, a Rome, a casa. Sim, que termina o jogo com ele acordando na praia e a Lini tá lá e não aconteceu nada, né? Eu achei broxante, sinceramente. Sim, mas o mato depois disso é que você abre a opção New Game Mais. Com a opção New Game Mais, você pode fazer outros finais. Sim, tem uns finais muito legais. Tu usa o Time Egg qualquer hora, depende, por exemplo, se vai usar antes de ir pra Termina, vai fazer um final. Tu usa depois de ir pra Termina e vai na Viper Manor, faz outro final. E quantos finais tem depois? 22? Aproximadamente 22, se eu não me engano. Faz muito tempo, eu não lembro quantos finais tem, mas se eu não me engano, são em torno disso, 22. Cara, deixa eu perguntar, vocês, Zonete e Redan, fizeram todos os 22? Todas. O mais difícil de fazer é o que logo que começar o jogo, você vai direto pra lá. Tenta ele só com o Serge. Isso, só pra o Paz da Beat, né? Sim. É que é difícil. É que é difícil porque, tipo, como tu tinha três personagens, tu conseguia fazer a combinação dos elementos e tal, e claro, mais força, né? Com ele sozinho é muito fugido, que estudava magia verde, né? Não, mas quando você tá no game mais, você mata ele na porrada, não mata com usando o Chrono Cross. Ah, é verdade, tem que matar ele. Só usa o Chrono Cross no último momento que tu enfrenta ele. Mas, Neto, você me disse que depois que termina o jogo, você vai até a praia e encontra a alma dos nossos heróis do Chrono Trigger. Isso. Tá, mas se foi tudo consertado, o Chronopolis nunca foi pro passado. Não, e tal. Isso da alma é antes de tu enfrentar o Time Devourer. Ah. Como foi tudo consertado, eles não aparecem lá, tu acorda, a Lina normal, nada aconteceu. Ah, muito bem. Porque muito até bem. No final do jogo tem um testado, não sei o que, Shala que quiser. E era isso a história do jogo. Tipo, depois que você fecha, é a opção de game mais. Com isso, tipo, cada vez você pode fazer, tipo, game quanto você quiser. Você vai ganhando, tipo, mais estrelas. E nisso, você pode pegar personagem, tipo, fazer os outros caminhos. No isso. Final, tipo, quando você pegar o Chrono Cross, você pode usar o Chrono Cross na casa do Sprig. Você vai poder pegar todos os personagens das outras saves. Isso mesmo, dos saves anteriores, né? Que se tu tem que virar pelo menos 3 vezes o jogo, que tu consegue pegar todos os 45 personagens do jogo, que eu acho muito massa. E inclusive tem um cheat, só que não funcionou comigo, daí eu tive que usar o Game Shark. Oh, foi a Jola! Que é pra pegar o Link, né? pra você conseguir pegar o link. Sabe? Não funciona, cara. Eu vi todos os tutoriais. Eu testei todos os jogos possíveis. Não funciona. E olha que também eu não consegui fazer. Eu vi vídeos, mas eu não consegui pegar o nosso amigo Lynx. Sabe um personagem que eu senti falta, que eu queria? O Dario. Eu queria ele, na minha parte. Sou colecionador de Pokémon. Quando a gente tenta o pai da Lina, aparece o rostinho dele, aparece até como se você quisesse juntar com ele. Eu pensei, nossa, vou pegar ele. Uhum. Você vai lá e mata ele. Ah, cara. É muito foda a armadura dele, né? E o jeito que ele luta, as técnicas, eu acho muito foda. Já que essa foi uma história em resumo, a gente tem que falar como o Chrono Trigger mudou os gráficos na época, né? O que o Chrono Cross fez pro PlayStation, graficamente falando. Não, o jogo é bem bonito, né? Muito bonito. Achei lindo, parecia jogo de Saturno. Pois é, muito, muito bem bolado os gráficos, né, Lanzoni? Jogos de Saturno e Dreamcast são bem coloridos e bonitos, né? Isso é verdade. Você não tem que admitir todos. É verdade. Lembro que na época o lance de tu poder ir no menu do jogo e o perfil dos personagens podia ficar no L1, R1 girando, controlando o personagem. Isso, e tu não olhava uma quebra de polígono e emocionava. E o que importa nele, né, é a jogabilidade. Que vocês falaram ali antes em pegar elementos e tal, Como é que funciona esse estilo de jogabilidade, Lanzoni? O que muda de Trigger para Pro? Chrono Cross, o sistema de batalha, trabalha com combos. Que tipo assim, ó, tu tem, por exemplo, o número 1, 2 e 3 na tela e a porcentagem de acerto que tu tem no golpe. Com essa porcentagem de combos e acerto, tu vai liberando, no caso, níveis de elementos que tu vai poder utilizar. Sim, daí, tipo, por exemplo, eu dei um ataque de um ataque 3, achando que o acertar é bem menor, porém o dano é bem maior. Achando que eu acertei o ataque, ela vai aparecer pra mim usar elemento até nível 3. Isso. Os elementos, cada chefe que você vai ganhando, você ganha um espaço a mais. Você vai encontrando elemento, tipo, por exemplo, tô andando na rua, olhei um negocinho ali, peguei nosso elemento. Aí você vai lá e você pode acessar o menu e equipar o elemento em você. Isso. O elemento você pode usar apenas uma vez durante a luta. Mas tu não perde o elemento. Tu usa ele na luta, mas na próxima luta ele tá lá disponível de novo, né? Exatamente, exceto os itens são usáveis. Por exemplo, tablet. Tablet é um item que você começa com ele, que ele cubra uma quantidade de vida. Porém, depois que você usa, você perde ele. Você pode usar tipo, até 5 vezes na luta. E daí, como é que funciona pra te poder usar os elementos? Que nem o Hidan falou, tu vai lá dar o golpe nível 3, tu acerta mais um 3 e mais um, geralmente o que acontece? Tu pode usar até o elemento nível 7 pra fechar o combo, sabe? Mas aí o que acontece? Tu pode ou usar agora, ou esperar a próxima vez, a próxima vez do personagem, né? Que aí tu vai fazer mais uma combinação e tu habilita até o nível 8. É nível 8 ou nível 10 o máximo? O máximo é o nível 10. Nível 10. Só que o nível 8, tipo, é o que tem os elementos mais fortes são o nível 8. Isso. Mas o máximo é até o nível 10. Que até tu pode colocar, quando tu vai agrupar os elementos no menu, se tu agrupar, por exemplo, ele é de nível 3. Mas se eu quiser botar no nível 5, ele ganha um pouco mais de poder, né? Porém, ainda fica mais fraco do que um elemento nível 5. Tá bom. Só que isso é bom, por exemplo, elemento nível 1 e nível 2 são ruins. Se eu colocar o nível 3, tipo, só que no lugar do nível 1, por exemplo, ele vai ficar menos 2. Ele vai, tipo, diminuir a força, mas ainda vai ficar mais forte que o elemento nível 1. O nome dessas posições, desse lance dos elementos, é chamado Element Grid. Também o jogo possui os summoners, né? Os summons. Oh, todo Final Fantasy tem os summons. Por que não colocar isso em Chrono Cross? Tava na moda, né? Vamos tava na moda. O summon tava na moda. Tava na moda. Que no caso os summons também trabalham na base dos elementos, né? Acho que cada elemento tem dois summons, se eu não me engano. Não é mesmo, Hidan? São dois. O mais apelão de todos é o Scientist, é o summon branco, o último summon branco. Pra você usar eles, você tem que usar elementos. Em cima vai ter tipo como se fosse um círculozinho. com três bolinhas, uma dentro da outra. Cada vez que você usa, vai aparecendo a cor dela lá em cima. Isso. Quando todas as três estiverem da mesma cor, ou seja, três elementos seguidos da mesma cor, isso, aí tu pode invocar. Você pode usar o summon. Aí tu pode habilitar o summon. Pra quem é novato, é meio complicado, assim. Eu lembro que quando eu joguei a primeira vez, eu achei meio difícil de fazer isso. Mas depois aí tu pega a manha e é tranquilo. Ah, é susto, por exemplo, se você pegar um summon de qualquer um dos elementos, tipo, é azul, vermelho, verde e amarelo. Porque eles têm um elemento que é chamado Field. Brasil, você usa ele automaticamente, enche todos. Tipo, da cor, por exemplo, é um Field amarelo. Isso. Todos os elementos lá em cima ficam amarelos. Eu já posso usar o summon. Exatamente, é sempre o que eu fazia. O Sérgio, por exemplo, faz isso aí. E aqui ele já dava o summon do elemento da cor tal. Aí, ah, que massa. E aí fechava a trimassa, saca? Era bem. Porém, tem um porém. O elemento negro e o elemento branco não tem isso. Daí tem que ser na raça mesmo. Tem que ser na raça. Tem uma pergunta. O esquema de juntar os golpes, fazer golpe duplo, triplo, e o esquema da barrinha da luta do Chrono Trigger... O ATB, o Action Time Battle... É, não existe. Não, é totalmente... É diretaço. Mas uma coisa bacana que deixaram é o personagem, o inimigo à mostra, sabe? Exato. Tem batalha do nada, assim. É, não é, aparece. Não é aleatório, né? Tu vê ele ali. É, daí tu quer enfrentar ele, tu vai lá e enfrenta. É, sabe? Isso aí veio do Trigger, isso, né? Isso, isso veio do Falando em golpes ainda, o que me chamou a atenção é que o Sérgio tem o mesmo golpe do Chrono, que é o Lumiere. Exatamente. Ele tem o mesmo golpe. É muito legal. Isso já entra em elementos... É assim, cada personagem, ele tem três elementos que são, tipo, golpes especiais dele. É tipo o Limit Break, né? Exatamente. Que um deles é de nível 3, o outro é de nível 5 e o outro é de nível 7. O de nível 3 é o mais, tipo, você pega já do começo, é bem de boa. Cada um tem um específico. Você pode combinar esses elementos especiais, por exemplo, eu sou o Serge, por exemplo, e tenho o Grêmio no grupo. Sim. Eu tenho o Dash Slash do Serge e o Dash Gash do Glenn. Eu posso combinar os dois pra usar o X Strike. X Strike, exatamente. Que o Glenn acho que é elemento preto, o Serge branco e até fica a cor vermelha do elemento, né? Não, o Glenn é elemento verde. Verde, isso mesmo, aí fica vermelho. A união dos dois. Por causa do cabelo, faz sentido. Daí tem várias combinações. Tem uma combinação que é massa, que é o Serge, a Kid e o Slash. Você tem que estar com a Spring transformada em Slash dos três chefes do Chrono Trigger. Daí que é o Z Slash. Daí, tipo, você usa, dá um ataque e daí torna um Z na tela. Ah, que massa, olha ali. O Z de Zorro. É, então já que explicamos da jogabilidade, por que não falar da trilha sonora? Que coisa linda, né, Hidan? Que coisa amiga, né, amigo? Vocês falaram, Yatsunori Mitsuda. Isso. Tem no Facebook. Muito eu também. Bom. Para Chapa, agora. Amigão. Amo. Ouço todos os dias a OST de Chrono Cross. E você, Hidan? Forever. Cara, eu tenho um CD no meu carro, tem toda a OST. E eu escuto todo dia quando eu tô na faculdade. Ídolo. É sagrado pra mim. Ídolo. Quero passar no centro de Barbosa ouvindo Chrono Cross. Cara, o meu trabalho da faculdade era fazer uma reversão de um CD. Chuta qual CD que eu peguei? Ah, eu peguei uma reversão do CD do Chrono Cross, mano. Aqui temos uma curiosidade, e a Yasunori Mitsuda pegou muitas músicas do Radical Dreamers, por exemplo, a música de Batalha, a música Viper Manor, e fez um remix muito a fuder para o Chrono Cross. E todas as músicas são belas, sério. Bonito. Mesmo tu não jogando, tu ouvindo assim, as músicas são muito bonitas. Fora que também, uma curiosidade, se tu ouvir a música do Homeworld, né, no mapa do mundo, tu vai ouvindo aos pouquinhos, tem aquela batida toda lá, sim, Jamaica, sim. Tu reconhece o tananana, tanana, várias músicas, né? Sem ler, meu Chrono. Várias músicas de Chrono Trigger também, né? É verdade. Agora Julie gosta muito, né, Julie? Eu acho linda. Cara, sem contar que a música do encerramento, meu, é muito foda, cara. Chorante, né? Aquela cantada em japonês, né? Nossa, muito cuzão. É a minha música favorita, tipo, do... Ah, uma das minhas... Bom, eu nem vou falar as minhas músicas favoritas. Todas. Todas de batalha, de chefe. É um homem de opinião, Lanzonet. Todas. Ista Chrono, assumo. Cronoista. A música de luta do Time Devil é muito massa também. Sephiroth! E vamos falar notas do jogo. Notas altíssimas, lindas, maravilhosas. 8. EGM 98.33, Famitsu 36.40. Como não é 40 de 40. Game Pro 4.5 estrelas. Game Revolution A, GameSpot 10 de 10, IGN 9.7 de 10, Official PlayStation Magazine 5 estrelas, Game Rankings 99 de 100, GMR 10 de 10, Metacritic 94 de 100, GameStats 10 de 10, Game Rankings 92.18%. Só que lindo. Só que o jogo não foi muito bem recebido pelo público, pelo que eu sei, né? Ele vendeu apenas 850 mil unidades no mundo. Ok. Sim, chuto. Japão comprou 650 mil. Só que aí a Sony fez um relançamento do jogo, aí conseguiram vender um pouco a mais e ganhou o selo Greatest Hits, né? Mas qualquer um ganhava esse selo aí, vai combinar, né? Dia de passagem, eu vou comprar ele original. Eu quero ele na minha PSN em inglês. Já temos desde dezembro do ano passado ele na Japanese PlayStation Network. Compre a mídia, compre a mídia que é mais bonito. É, isso que é bonito. Isso que é bonito. Quem tem cartão internacional, acha em lojas. Ainda tem o Chrono. Essa versão Greatest Hits, que é um negocinho que tem a barrinha verde. Ainda tem pra vender, tu acha? Não é tão difícil, tu acha? Fãs, por favor, não é muito difícil conseguir o jogo. Preço de banana. Tinha na House Games, né? Por uns 80 mil. Aham. Tinha. 80. Junto com o final 8. É, olha ó, Alonzonete com Merchan aí, ó, House Games. Eu compro hoje na peça. Cross, jogo lindo, encerramos. E o que vem depois? E o que vem depois, amigos? O que virá por aí? Chrono Cross deu o que tinha que dar, né, amigos? Será? Chrono Trigger, Chrono Cross, mas a gente não falou antes até, a gente poderia complementar essa parte do primeiro cast de Chrono Trigger, que são os jogos com o nome Chrono Trigger, e Chrono Trigger 3D, Chrono Trigger Resurrection. É. E Crimson, whatever. A série Chrono alimentou e muito a mente dos fãs, mas pois é, mais do que tem. Xuxa de shortinho. E botas. Pois é, o que vocês têm pra falar desses seriados de Chrono? Bom, o que eu conheço da parte dos fangames, depois o Hidan aí me adiciona. Sei que Chrono Revolution e outro Chrono, não sei o nome, que era pra refazer lá, remake, era feito com a Unreal Engine, não lembro qual que era, Unreal Engine, qual que era, de qual, Unreal. Ele tava lindo, lindo, lindo. Marvelous! Marvelous! Caía no chão, eu vi aquilo lá e dizia, meu, muedo, cadê, onde? Aquele de PC lindo, que milhões de trailers e não sei o que. Sim. Puta, Square tinha que bloquear o jogo e ameaçar de processar os caras. Que isso? Square caçou eles. Chegou chegando e disse, olha o processinho embaixo da porta, vamos parar com essa baderna aí, seus filha da puta. Deixa eu sugar essa glande da Enix. Ai, Enix, que ótimo. E ficou lá sugando a glande da Enix e deixa os caras fazer o jogo. É com amor, ninguém ia ganhar pago. Não. Saca? Deixa os caras viver a vida. Sem drogas. Diga de passagem. Tipo, a Square Enix caiu demais, né? Porque jogos foda, mesmo eles sabem remake, essas coisas, não. Eles vão lá e fazem o Final Fantasy 14. Isso é que pariu. Vocês viram a última do Final Fantasy 14? Não. O prejuízo que deu pra empresa? Bem feito. Então, os caras chegaram em rede nacional pedindo desculpa. Deu prejuízo de 90% do lucro anual. 90%. Square Enix fez Mind Jack 3.8 de 10. Que isso? Que isso, Square Enix? Que isso? O problema é que a Square, ela não tem isso, né? A Valve pega os caras que fazem jogos e coloca na empresa, né? E a Square nunca vai fazer isso. É política de empresa antiga, é tipo a SBT. Mas eu acho que ela bloqueou esses Chrono aí, o Resurrection. Bloqueou. Porque ela ia fazer o Chrono Trigger DDS. É, isso é verdade. Foi muito antes, cara. Como eu falei pra vocês, né? É 2003, 2004. Isso, foi 2003, 2004. É, o Chrono Resurrection não, parou em 2004 ou 2005, se não me engano. Até a gente conseguiu entrevista com o cara agora, o dos criadores trabalha na Activision, só que daí ele não pode participar. Mas ele disse que... É, a empresa não deixou ele participar, mas ele disse que na época foi bem isso. A Square mandou uma carta pra ele falando que, ó, tu vai ser processado, vai ser assim, assim, assim, porque estamos pretendendo fazer um Chrono novo. É. E, tipo, o cara ficou na esperança, todo mundo ficou na esperança. Foi bem o jogo na época. Saiu em 2009, 2010. Foi bem na época que esse remake aí, o Resurrection, ganhou muito destaque na mídia, muito. Pensa, sites tinha no Terra. Sim, tinha. E o Chapa recebeu a cartinha da Square, né, tipo, nós vamos fazer um Chrono novo. O cara ficou feliz da vida, tá, beleza, faz aí então. E tá exatamente igual o do Super Nintendo pro DS, né? Todo mundo broxou com esse jogo ainda. Mesmo assim, é massa ter no portátil, né, Julie? Mesmo não tendo a novidade que o pessoal esperava e tal, é massa ter ele no DS. Sim, né? Ele tem todo esquema. É Japão, né? Eu, como eu já falei no outro cast, eu esperaria um remake a lá Final Fantasy IV, Dragon 3, Quest e tal, que são lindos. Mas, antes disso do que nada, né? Pois pelo menos tipo, tem a essência original do negócio, né? Não tá modificando, refazendo com gráfico mais podre. Assim. O massa é que eles estão, pelo menos, tipo, tem coisas a mais. Tipo, não é exatamente igual. Tem umas coisas, tipo, chefe a mais. Tem umas coisas mais legais. Dungeon a mais. Então, outro fangame aqui, que também é bastante famoso, é o Chrono Trigger Crimson Echoes, né? É, esse é o... Que também foi... O pessoal queria refazer... Não era refazer, era criar uma história nova. Um prólogo. É um prólogo, um prefácio. Com todo o negócio do Chrono, a engine do Chrono do Super NES, ele ia modificar a ROM, né? Não sei se iam fazer no RPG Maker. Eu joguei. E aí, só que não foi finalizado, né? Por causa que a Square foi lá e disse, não me acabem essa bosta. Mas tá trino final. Busted! O pessoal praticamente acabou o jogo, eu não sei isso. A do Crimson Echoes me chamou a atenção porque ele é totalmente a versão que eu peguei, pelo menos, que tem duas versões. Uma versão que tinha o áudio meio diferente, isso que eu não gosto. Muitos jogos fangames, e essa que eu peguei era exatamente igual, mesmo as musiquinhas e tal. Só que a história chamava a atenção. O início é com o Spectre, se não me engano. E eu sei que tu joga com magos 5 anos antes do Reino de Zil, que tu conhece um Elder lá no Continente Congelado, tu conhece o Dalto tá enchendo o saco, saca? Tu vai fazer uma, no caso, uma, não é uma dungeon, tu vai no lugar, né, tu enfrenta os inimigos, a ideia é igualzinha do Chrono Trigger, saca? Eu achei muito, muito interessante, até vou bem jogar bacana. Mais e me aprofundar, saca? Também tem outros projetinhos menores aí, mas se o pessoal conhecer algum que vale a pena mostrar aí. Tem até o Chrono no Mugen, né? E aí, então, citem no poster. Tem o Chrono no Minecraft, né? Que eu mandei para a Lanzonete. Pá! Chrono Trigger no Minecraft. Lindo! Acho que é no Zil Palace também. Tem a mesma musiquinha. Amo. E tem o Chrono Casamento. Vocês lembram do pedido de casamento do cara, do Chrono Trigger? Sim! Bono, eu não vi isso, mano. Tu não viu isso, Ridan? Puta que pariu. Não vi. Eu não sei em que parte, cara. Tem, é assim, né? O cara pegou a room, modificou, sei lá, em que programa dele, enfim. Uhum. E ele fez a namorada dele jogar certa parte do jogo, né? Eu não lembro que parte que era, umas montanhas lá. Acho que no começo do jogo, sabe? E aí, em vez do Bruno falar não sei o que lá pra Marley, ele pede ele em casamento, sabe? É verdade! Eu joguei isso aí! É bem curtinho. Ele modifica as frases, sabe? Em vez dele falar, estamos viajando o tempo, ele fala... Tu que me passou! Eu passei, eu acho. Ele me passou. Esse aqui é o meu pedido de casamento, então uhum. Você aceita casar comigo lá. Aí tem os balãozinhos estourando, isso. Todos os negócios. Aí aparece no vídeo o cara do lado de joelhos pra guria com o anel na mão. É na Line Square isso daí. Agora eu lembrei, é na Line Square, todos os personagens do jogo, balãozinhos. É o final do jogo. É o final do jogo. O final mais trabalhadinho. Lembrei agora. Que até eles pegam e vão lá, levam o sino, trimassa pra badalar e tal. Um sino novo, não sei o que. Joguei. Tá aí o link no. Está no post. Será aí, que ele fez ela jogar todo o Chrono Trigger? Porque no final não, faz, não, aí. Não, eu já vi isso com o Super Mario, cara. Eu já vi o casamento pelo Super Mario, não com o Chrono Trigger. Super Mario tem também. Mas então, o vídeo do link está aí no post. Ô, Renan, procura aí agora, tu vai se emocionar. Temos também o link do Crimson Echoes no isso. Post. E para download também. E isso eu ouvi falar muito, muito, Lanzoni. Você deve saber muito, você que é o mestre do submundo. Chrono Break. De onde surgiu, como assim? Six sabe. Chrono Break, né, cara? Olha só, em 2001, esse nome foi registrado pela Square. Opa! Só Square. Opa! 2001, opa. Tinha em revistas, vocês lembram? Ridan, não sei se tu lembra, mas saiu o Chrono Break. Primórdios a players de Six, e Six me mandava links do... Isso aqui. As revistas falavam, sites falavam, fóruns falavam... Registro que pago. É Chrono Break, né? Registro pago. Só que em 2003, o registro expirou. Sim. Não, o registro, ele expirou, eu não sei se é ou no Japão ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É, mas acho que no Japão ainda tem, porque vale mais lá o registro. Tipo, não acho que vale renovar com tanta... Sim, mas nos Estados Unidos aí morreu. Morreu. O pessoal das revistas, enfim, na época foi atrás pra saber que merda é essa, sabe? O que é quando... Porra, é isso, meu irmão. E aí foi pedido pro... conseguiram entrevistar o Masato Kato e disse que era pra ser um jogo novo, só que por causa das políticas da empresa da Square, o jogo não saiu. É, aí foi na época que trocou a Square, virou Enix. Virou Penix. Época da fusão, né? Eu acho que é porque também o Chrono Cross não vendeu quase nada. Essas histórias aí. Quase certo por causa disso. E aí a parada meio que faleceu. Tinha um fumitão lá pra botar lenha na fogueira. Tem a história de que como o jogo eles fizeram uma versão nova do Chrono Cross e essa versão também não vendeu porra nenhuma. Os caras, vamos cancelar essa história do Chrono Break. Que essa versão Greatest Hits, né? Que saiu. Sim. E aí, em 2004, né? Com os boatos terminados, Chrono Break já era, né? O Yatsunori Mitsuda foi entrevistado pra saber o que estava acontecendo. E ele falou: olha, eu gostaria muito que saísse um Chrono Trigger 2. Uma continuação direta do Chrono Trigger, sem Cross, sem Radical Dream, sem as palhaçadas de Break também. Mas eles, no escritório da Square, ele disse, no escritório da Square, tinha esse papinho que ia rolar Chrono Trigger 2. Pra quê, né? Daí saiu em EGM, daí saiu em tudo que é revista, sabe? E aí, como ele abriu a boca, daí os caras cancelaram já na hora, assim, ideia. Estavam pensando em fazer, não saiu nada também. Era pra ser bomba bimba. A última notícia que se tem dessas coisas novas aí, misturando Chrono, é de 2010, veja só, que também... Opa! É uma entrevista que a Tsunori Mitsuda que pediram novamente pra ele Chrono. E Chrono, o jogo que te deu a imortalidade que tu tem hoje, o que, que vai rolar? Ele falou, cara, nada. Eu disse, não, esqueçam isso. O pessoal tá todo separado, o Hironobu já tá em outro lugar, né? Tá na minha empresa. Mistwalker. Então esqueçam Chrono Trigger, Chrono Cross, Chrono Break. Que o Toriyama tá fazendo Dragon Ball Kai, cair de boca no chão ruim. Mas que ruim, meu. E aí, outra coisa, em 2009 também na E3, o vice-presidente, né, o Shinji Yashimoto, da Square Enix lá, ele falou, né, se o pessoal quer uma sequência, então eles deviam comprar mais, como vocês já mencionaram, porque não vendeu. É óbvio, tudo é por vender. Claro. Amigos, vocês que fazem download, vocês que não compram, vocês que ficam aí, não vou falar. Leite com HD de jogo. Comprar. Infelizmente, pois eu sei, né? Que no Brasil é foda, mas mesmo assim, se todo mundo comprasse, ia ter. Não, mas aí é para os chapas do mundo, né? Todos querem... Queriam continuação de Chrono Trigger, lançaram, tá aqui o jogo lindo, maravilhoso, bonito, sincero, notas maravilhosas, e ninguém fica jogando Tony Hawk. Fica jogando Tony Hawk, fica jogando Final 8, igual o pau mole. CS. Ah, vou jogar CS de graça. Halo! 2000, ali o PC começando. Perfect Dark! É, isso aí. Então tá, é isso aí o que o futuro reservou pro Chrono. Esperamos todos do Super Controle ler o futuro, né, cara? Será que... Criamos Mortal, Marvel, Parasite Eve... Acertamos três. Agora, com a ajuda de Ridan, a campanha Chrono voltará, né? Meu palpite! Posso chutar alto? Como a minha construidora de sonhos é confiável, eu diria que teria que sair um Chrono especial, exclusivo pra console Nintendo novo. Só. 3DS. 3DS. 3DS. Não sai. Exclusivo. Exclusivo. Eu prevejo o futuro, eu vou dizer, vai acontecer. Por favor, nunca caia nas mãos do Xbox. Por favor, futuro, nos reserve isso. Eu acho que nós temos uma dimensão alternativa onde existe Chrono. Como? Vou pra praia e você afogar no tsunami. Japão, alguém do Japão foi afogado e tá na dimensão vai ali no um beijo. Vai ali no sino da igreja que tem um portal lá, naquele portal tem Chrono Breaker, nome de lá. Só que eu queria mesmo que saísse uma conversão da franquia. E eu gostaria que saísse, apesar de estar se pequeno, uma versão jogável do Radical Dreamers. Acho que seria legal. Olha, então, jogável do Radical Jogável. É, não, tipo, jogável que eu digo porque a versão que tem lá tipo, é mais um móvel. Uma versão jogável que eu digo seria com personagem, né? Tipo, sim, seria uma versão, tipo, uma coisa divertida. Eu acho que se os fãs que tanto querem refazer Chrono e sei lá mais o que, o Cross. Ah, o Cross, se eu não me engano, tem um pack que tu joga no emulador, um pack de texturas novas, né? Isso. Uma coisa assim, eu já cheguei a ler uma época atrás. Tu podia jogar também no Blinkcast, no Dreamcast, sabe? Os fãs podiam se puxar pra fazer isso aí, né? Uma versão jogável do Radical Dreamers. Eles tentaram! Processo, meu. Processo. Eles tentaram, Júlio. Acho que foi o pessoal que mais tentou fazer o remake. Fui eu que fiz no RPG Maker. Mas Square Enix não dá, fazendo MMO do Final Fantasy. Então tá, era isso. Dan, por favor, tem aí algum adendo que tu quer falar do site e tal? Fala aí. Jabazão! Então, pessoal, foi um prazer participar aqui do cast, principalmente por causa do jogo, né, meu jogo favorito. Eu queria aproveitar e fazer uma propagandinha aqui, né, aproveitando isso aqui. Acesse aí o nosso blog, www.mx.com. A gente tá sempre tentando colocar coisa nova, tipo, acompanho também nosso podcast, Game Tech, o MeloX, tá ficando bem massa. Já participei. Sim, é bem divertido. Eu, inclusive, valeu pelo convite aí, e vamos ver, futuramente tem que ver. Muito obrigado, Ridan, pela participação. E fica a dica, porque Ridan jogava Super NES, meia lua X, né, Júlio? Meia lua isso X. Aí, né? É o Fulgor. Fulgor. Era Sagat na veia, mano. Ali, ó. Ali, ó. Fulgor. Amo Sagatão. Tiga, tiga. Então era isso, muito obrigado, ouvintes. Mandem e-mails, mandem comentários sobre essa saga Chrono Trigger, Chrono Cross, Radical Dreamers. Era isso então. Acabou! Incrível! Oh. Karen Viren, abaiô! E rezem todas as noites para a gente poder um dia fazer a parte 3. Valeu, abaiô! Abaiô! E no próximo episódio do Super Controle... Claro, você que não gosta porque ele sempre perdia, né? Ah, tá bom, tá bom.